mais um UltraCast, o podcast mais adaptado da internet brasileira. Eu sou o Rafael e eu estou aqui com... Guilherme. Oi, daí. Oi, eu sou a Fran. No programa de hoje discutiremos por que adaptação de cu é rola. Então chega dessa merda e bora pro UltraCast. Então, gente, quando a gente vai falar sobre adaptação, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte... É, adaptar é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Porque essa conversa nossa começou, na verdade, no Twitter, quando a gente estava conversando sobre a adaptação de Guerra dos Tronos, e eu sou a favor da adaptação de Guerra dos Tronos, gostei muito da adaptação de Guerra. E o nosso cara amigo Rafael, o do Contra do Cash, foi lá e considerou que não era uma boa adaptação. Então, a grande pergunta, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é: quando que adaptar é bom, quando que é ruim? Como que a gente consegue determinar esse tipo de coisa? Com relação à adaptação, que assim, antes fala, tipo, necessariamente é bom ou ruim, eu acho que a adaptação em certo ponto é natural, porque, sei lá, tem mil adaptações de coisas, peças gregas e tudo mais, assim, que a gente nem tem noção. Por exemplo, eu acho que o Sete Samurais, se eu não me engano, foi inspirado, não exatamente adaptado, mas inspirado fortemente em algum mito grego. Então, por exemplo, a adaptação existe, assim, bem, de forma bem ampla. Nesse caso aí foi realmente uma inspiração, né? Ele pegou uma história e mudou o conteúdo dela, mas aí começa o ponto, ele se inspirou numa obra, pode ter até plagiado a obra, mas fez uma obra que teoricamente é dele, entendeu? Ele criou. Uhum. Agora, eu tô querendo a discussão maior, na verdade, é quando a adaptação é clara. Nós estamos adaptando essa obra para outra mídia. Mídia. Uhum. Mas aí isso é até que é o ponto que eu queria chegar, porque desconsiderando qualquer questão de propriedade intelectual, que eu acho que não vem muito ao caso, é possível ser original e criativo de diversas maneiras. O cara pode estar pegando uma história básica que ele gosta muito, como por exemplo as crônicas de Gelo e Fogo, e procurar ser criativo de outra maneira. Ser criativo na atuação, na adaptação do roteiro, no desenvolvimento dos cenários e tudo mais. Adaptar uma coisa para uma outra mídia não significa necessariamente falta de criatividade. Claro que pode ser assim, as adaptações ruins. Mas eu penso, se a pessoa quer ser criativa de alguma outra maneira, implementando outras técnicas, contando a história de uma forma diferente, pra mim é perfeitamente válido. Ainda assim está sendo criativo. Eu acho também que depende muito do cuidado de quem está adaptando, se a coisa vai ser feita pra respeitar, assim, os fãs, de uma maneira geral. Sabe, ou se vai ser feito de qualquer jeito pra ganhar dinheiro. Mas é errado ganhar dinheiro? Não é errado ganhar dinheiro, mas quando você faz a coisa com pressa, sabe, pra isso, só, tipo assim, que não acrescenta nada. Como o Guilherme falou, você tem que ser criativo no que você tá fazendo. Então, se você só adaptar por esse simples motivo, se você não acrescentar nada da sua cabeça ou o que você acha legal, assim, vai ficar vazio, sabe? Não, esse monte de adaptação que a gente vê. Mas aí que vem, né? Uma das adaptações, que até foi elogiada na época, ela é, na verdade, bem, bem fiel àquilo que ela adaptou, que seria Sin City. Chegaram a ver? Uhum, sim. Sim. E a adaptação de Sin City, exatamente, você pode pegar o filme, comparar com o quadrinho, você vai andando em conjunto, né? E a questão ele não acrescentou nada à obra. Ah, mas acrescentou. Acrescentou o quê? Você realmente acha que fazer aquele visual em filme é exatamente a mesma coisa que fazer aquele visual em história e quadrinhos? Dá muito trabalho fazer um trem dele. É isso que eu tô falando. Ele reproduziu o estilo visual de um quadrinho, aquele branco com... alguma pincelada de cor, até a forma como a composição existe, aquilo ali é tudo feito com muito efeito especial, muito digital, muita maquiagem. Isso que eu tô falando que é criatividade. aquele processo para você copiar o estilo visual do quadrinho pro filme é extremamente complicado. Adaptou como mídia, né? Não como. Uhum. Talvez não como história, mas a mídia foi. Teve uma. Teve o seu valor nessa hora. Rafael, o que você acha? Cara, tipo assim, se for pra adaptar, cria uma história nova, cara. Expande a porra do universo. Os Crônicas seria tão foda. Tipo assim, esquece o que foi que o Marte faz no livro. Cara, e expande o universo, velho. Podia contar outra coisa. Podia expandir pra. Ou, Crônicas tem muita história, cara. Podia expandir pra puta que pariu. Não, vai lá e conta a mesma coisa, cara. Mas aí. Não aí vai, que não tá. Vai, cara. Eu gosto, a minha adaptação é. Ele tira de uma mídia e passa para outra e você vai expandir o universo. Não vai contar a mesma coisa, não fica chato, cara. Fica idiota. Então, você tá falando uma coisa que seria mais ou menos parecido com o que o Matrix fez, né? Que na verdade é uma experiência que eles chamam de transmídia, né? Quando ele não tá simplesmente reproduzindo o que tá na outra mídia, mas ele tá expandindo, tá criando novas coisas, dando novas visões. No caso do Matrix, se vocês lembrarem, lançou o primeiro filme. E do primeiro para o segundo filme, eles lançaram uma série de animações, né, usando diversas técnicas aí. Foi muito bom. Depois disso, já tem um quadrinho do Matrix, né? Uhum. Isso aí eu já não cheguei a ver. Eu também não cheguei não, mas conta outra história. Eu li, é bem legal. Então, mas, Rafael, eu acho que tem um pouco assim, eu pelo menos às vezes tenho... A vontade de. Eu tô lendo o livro, eu tenho a vontade de ver aquilo na tela, sabe? Eu não acho que reproduzir da mesma forma seja tão negativo. Mas existem histórias e histórias, né? Mas depende da história. Não, mas o Rafael levantou um ponto interessante, porque nessa questão de expandir. Porque, por exemplo, no caso. O caso específico das crônicas. O Martin, se eu não me engano. Vamos expandir o universo. Mas seria expandindo o universo com o próprio Martin escrevendo o roteiro? Sim. Porque. Ele criou a história, e a história é dele. Uhum. Porque ele pode escrever. Que... Não, claro que pode. Isso é uma questão de. Não, ia ficar de outra. isso até já aconteceu em séries de livros que o autor morre no meio. James Bond. O que é um perigo real, né? Porque o cara tá... Vai, não vai. Por exemplo, assim, o Marte morrer sem terminar os livros e outro cara vir pra terminar. Eu não vou considerar esse livro. Esse livro pra mim não vai existir. O Guia do Mochileiro das Galáxias, ele fez isso, né? Ele tem os cinco livros, que são os canônicos, né? Mas há pouco tempo lançou um novo livro aí com outro autor e talvez a continuação. Então... Mas isso existe com vários. A série Wheel of Time aconteceu isso. Duna também aconteceu isso. Isso aí é relativamente. Sim, não é estranho. Mas é um fanfic que deu certo, não? É basicamente isso. É fanfic de um cara muito. Que é um escritor de verdade, né? Mas o ponto que eu queria dizer é que, por exemplo, no caso do Martin, tem até uma particularidade, porque o Martin ele efetivamente escreve roteiros. Na série, o Martin, eu acho que ele escreve um roteiro por temporada. Um roteiro, sim, é dele. Mas o que eu queria falar, assim, que o Martin, ele é, assim, ele escreve os dois, né? Escreve quadrinhos, eu acho que escreve tudo, cara. Mas, assim, você acha que é legal, tipo, ele vai escrevendo um livro pra depois passar pra escrever alguma outra coisa, um quadrinho ou um filme? Ou seria melhor que ele mesmo focasse no que ele é mais. Que ele, realmente que ele é mais foda, que é escrever livro, e deixar para as outras pessoas adaptarem do jeito que seria melhor. Porque talvez ele mesmo não esteja muito interessado em escrever. Talvez o negócio dele é escrever livro mesmo. Então, só tem que focar na obra principal. O livro principal é o livro. Isso que eu tô falando aqui, a adaptação de Coerrola. Não, mas focar na porra do livro. Bom me argumento, entregar a porra do mundo, cara. Mas aí que vem a questão, cara. Se o principal dele, o que ele quer fazer, o que ele se sente melhor fazendo é livro, que é uma coisa que você não tem um período tão certo de lançamento, isso ia prejudicar muito alguma série que seria anual, né? No caso, ia estar sendo a frase de Guerra dos Tronos, que como que poderia corresponder a datas e a todo o calendário da televisão americana e ao mesmo tempo escrever o livro, que é o que ele quer realmente fazer, que tá num tempo aí que é ele que controla. Então isso fica meio desigual, né? Ele tem que escolher um dos dois, não fica muito certo. É, e só por causa disso, só por ele entrar afim, não quer dizer que a adaptação não pode existir? Ah, o criador original não pode fazer isso, então não deve existir a adaptação? Ele não pode dar para outras pessoas que seriam capacitadas assim para fazer o negócio? Não, e olha só, e isto que a gente está discutindo, assim, até agora, porque a gente está visualizando como obra de arte, né? Em que a adaptação em si seria já uma outra visão sobre a mesma obra, né? Mas só pela questão de mídia mesmo, adaptar é atrair mais gente pro próprio livro que ele está escrevendo. Sim, né? Eu, apesar de eu ter lido o primeiro livro antes de ter terminado de assistir a série, ainda assim foi a série que me apresentou o livro. O comercial que ele... Exatamente. O livro já estava anos no mercado. E depois que eu vi a série, eu comprei o livro, eu fui me dar conta de que eu já tinha visto aquela capa há muito tempo atrás e não tinha me interessado a ponto de querer comprar e ver que a obra é tão boa. A partir do momento que eu vi a série, eu resolvi, então, vou ver como que é, né? Parece ser bom. E realmente, assim, isso é realmente uma forma até mais impactante, mais eficiente de realmente difundir o livro. Porque, por exemplo, eu descobri as crônicas com pesquisa de internet. E eu já tinha passado no site do Martin, falando, velho, que droga, que site feio desse, que droga, vou embora, sabe? Eu tinha encontrado o site dele, eu tava literalmente pesquisando sobre obras de fantasia para ler. Encontrado o site dele, eu tinha encontrado até um trecho de um dos livros dele em algum site, em algum lugar. E eu não tinha interessado, mas tipo, qualquer coisa. Depois, assim, depois de muito tempo que eu ouvi, eu acho que... Eu não sei se foi em podcast, eu não sei exatamente em qual mídia que foi, que eu ouvi alguém falando muito empolgado sobre as crônicas, que eu resolvi dar uma lida com mais atenção e achei legal. Agora, se eu tivesse visto logo de cara, assim, alguma coisa foda, assim, como uma série de HBO, ia ter sido muito mais direto. Eu acho que demorei um ano só pra ver que... Ah, esse livro que eu... Esse autor que eu achei tosco o site dele, é um livro realmente muito bom, devia ter prestado mais atenção, sabe? Mas aí que vem um ponto que a gente tá falando sobre a questão de como que a adaptação divulga, mas é aí que vem o ponto da qualidade, né? Porque se a série da HBO fosse mal feita, aí que ninguém ia ler o livro mesmo, ia ser o comercial pro livro, né? Realmente. Que assim... Eu assisti há pouco tempo ainda aquele Percy Jackson, né? E o Ladrão de Hades. Né? Fizeram adaptação pra filme. Eu não li o livro, não posso falar nada sobre o livro. Na verdade, as pessoas que leram o livro falaram que é bom, né? É legal. Mas eu vi o filme. E, cara, eu achei muito bom. O filme é muito merda. Achei muito bom. Eu olhava o filme e tudo assim, apareceu o... Vale spoiler, né? Vale spoiler hoje. Vai, rola. Já que... Então. Aí tava lá no... Aliás, a nossa preocupação é com a convidada. França, já viu o filme? Pode dar spoiler? Já vi. Tá bom. Então, quando apareceu o camaradinho lá, que era filho do Hermes, né? Na hora que eu olhei pra cara dele, e falei assim... Aí, ele é o vilão do filme. E quem era o vilão do filme no final? Pra mim foi de doer a Uma Turma, cara. Como Medusa. Como Medusa. Falei, cara, você é a noiva. O que você tá fazendo aí, sabe? Nesse papel escroto. Você é a Mia Wallace, sai daí. É isso. Você é a Mia Wallace. Não, eu achei o mais escroto foi eles usarem um reflexo na capa do iPhone. O merchandising maldito. Cara, aquele filme é maldito do começo ao fim, cara. Não tem nada de pressa aquele filme. Então, e por isso tudo, fez com que eu me interessasse em não ler o livro. naquela briga com o Minotauro dele, no dia que eu assisti o filme, no outro dia, eu fui pro trabalho, lá encontrei com um colega que tava lendo o terceiro livro. Aí eu fui puxar assunto com ele pra perguntar, né, que ele tinha visto o filme e tudo. Aí ele foi lá e falou que a luta com o Minotauro foi uma batalha onde mostrava que ele realmente era um semideus e tudo. E na hora que eu vi lá a luta no filme, o Minotauro simplesmente chifrava a árvore, perdia o chifre e acabou a luta. Nova, eu nem lembro dessa luta. Então, Nem eu, acho que eu apaguei da minha memória. É, sorte de vocês, eu não esqueço as coisas. Mas sorte de vocês. Pra gente poder... Então, isso que fica muito pra mim visível, que é exatamente essa questão da observar qual é a qualidade da adaptação. Então, tem adaptações que são, pra mim, muito boas. Tem adaptações, inclusive, que a gente nem sabe que são adaptações e que são muito boas. E tem outras adaptações que são merda, merda mesmo. E que acaba fazendo uma divulgação ruim e afastando as pessoas das obras, né? É isso que eu falo, que é uma adaptação sem cuidado, né? Feito pelas pois coxas. É. Mas uma coisa que a gente não falou, a gente tá falando aqui, quando a gente fala de adaptação, a gente pensa automaticamente em livro sendo transformado em filme. Porém, não é o único tipo de adaptação que existe, né? Ao contrário da adaptação de livro para filme, que é muito, geralmente é contestada, sempre tem polêmica, sempre o fã considera que o livro é melhor, a adaptação de filme para livro não tem problema nenhum. Claro isso? Até agora eu nunca li, acho que uma novelização, então não tenho certeza, sabe? Eu não tenho um exemplo concreto para comparar. Eu também não. Sim. Não tô nem discutindo a qualidade da adaptação. Eu tô discutindo só a questão de que não mobiliza as pessoas contra a obra. Ah, ninguém nunca viu uma novelização e falou assim, essa novelização não pode ser feita, porque tá estragando a obra original. Mas eu acho que é porque ninguém lê, cara. Eu nunca vi ninguém lendo alguma coisa que veio de um filme. É possível. Sim, no Brasil não é um costume, porém, a novelização já tá a tal ponto que estão adaptando histórias e quadrinhos para livros. Quem for olhar aí, tem adaptação de histórias do Capitão América já em livros. Nossa. Nossa mesmo. Sim, eu já vi a adaptação do Batman pra livro, isso eu já li. Ah, você e já era leu? Bom. Isso eu já li, do Batman. No caso, o livro que eu li, ele era mais voltado realmente para o público juvenil, né? Então as descrições eram mais rápidas e o livro, apesar de ter uma certa grossura, ainda assim era rápido para se fazer a leitura. Mas no caso de adaptações, por exemplo, de Arquivo X, foi muito bem feito, trouxe todo o clima do mistério que era. Inclusive, eram novelizações de episódios, de algumas novelizações que eles fizeram, foram de episódios que foram para a série realmente e foram realmente muito bem adaptados. Trazendo o que a grande vantagem do livro, na verdade, é que pode trazer o pensamento do personagem, esse tipo de coisa assim, que não cabe em outras mídias, né? Isso foi interessante. E outra adaptação, e essa incontestavelmente é ruim, é de quando qualquer coisa, principalmente filme, vira jogo. Não é? Realmente. Não, eu, fora aquelas adaptações lá da época do Super Nintendo, que era tudo muito mais simples, eu não consigo encontrar uma adaptação que tenha sido bem vista. Tipo, adaptação lá do Watchmen, adaptação do Homem de Ferro, todas as adaptações mais recentes, todas elas, assim, tanto de crítica, tanto de opinião pessoal dos que eu vi jogando, só a coisa mais horrível do mundo. É, cara, é aquela. Assim, o estúdio quer fazer o jogo, ele tem que lançar. Quando lança o filme, quem vai fazer o jogo não tem ideia do que vai aparecer no filme. Aí vira aquela bosta, cara. Assim, o universo tem que. Como eu falei, tipo, expandir o universo. Pega a franquia Arkham do Batman, Arkham Asylum e Arkham City. São jogos do Batman, mas não é nem adaptando nem o filme, nem HQ. Eles pegaram o Batman, os vilões e fizeram um jogo, cara. E é o melhor jogo de super-herói ever. É muito bem feito esse jogo. É foda pra caralho. Então, tipo assim, se quiser fazer um jogo de herói, adapta o herói, adapta o universo dele. Mas não pega uma história e adapta, senão vira bosta, cara. O exemplo mais terrível recente de adaptação, né, de jogo pra filme, pra jogo depois, né, é aquele do Batalha Naval, que, pelo amor de Deus, coisa horrível. Cara, eu nunca vi. Cara, eu nem sabia que tinha saído do jogo. Todo mundo conhece o jogo de tabuleiro de Batalha Naval. Sim. Eu conheço daí do Fantasia, serve. Suponho que sim. É. Ok. Cara, mas é inevitável a gente no cast ter que falar, ter que citar Fantasia, né? Ah, cara, mas Fantasia era demais. É memorável demais. Ah, mas continua, Guilherme. Tá, eu tô falando porque eu não sei o que é Fantasia, mas continuando. Caraca, aquele programa, cara, que não, as meninas ficam dançando novo, assim, dois passinhos pra lá, dois passinhos pra cá. Do Indy School. Isso não tinha na minha época, cara. É sério isso? Me senti velha agora. Não, mas tudo bem, depois volta disso, mas vou continuar. Ah. É, tá, é um jogo tabuleiro que foi adaptado por um filme sci-fi comercial, assim. E tá, tudo bem, fizeram isso. Só que o problema é quando voltaram, daí fizeram a adaptação do um jogo adaptando o filme de Batalha Naval. E esse jogo não é um jogo de Batalha Naval, é um jogo de FPS. O mais genérico possível. Assim, com poucas seleções de armas, com ação repetitiva, aquele tipo de jogo, assim, não é só, tem quase nada a ver com o jogo original de Batalha Naval, como é um FPS genérico feito corrido, pra aproveitar o buzz do filme. E daqui a pouco sai a adaptação do jogo de novo, né? Loop infinito. Mas aí vem, já que o Guilherme puxou, então, já continuando então, com a Fran, fala pra gente então alguma adaptação, e se você gostou, se você não gostou, e diga uma coisa aí pra gente, Fran. De qualquer coisa, pra qualquer mídia. Exatamente, qualquer coisa, qualquer coisa. Então, eu tenho que falar da descoberta do ano pra mim, que é Sherlock, que eu assisti e fiquei completamente maluca, porque sim, eu nunca vi uma coisa tão bem adaptada pra série. Eu de cara. Eu leio, igual eu tava falando com os meninos, eu leio Sherlock, né, um tempinho já. E assim, eles conseguiram transpor todo o espírito do que o cara escrevia pra série e ainda trazendo pros dias atuais, sabe? É, ficou muito bom. Cara, Sherlock é uma das coisas mais fenomenais que eu já vi em termos de adaptação. Você tem qual temporada, Fran? Eu vi as duas. Já? Uhum. Jesus, vocês dois já viram? Eu acho que eu vi um episódio, se não me engano. Acho que eu vi o primeiro. Eu também vi o primeiro, é. Ah, então, cara. Então explica pra gente, Fran. Fala aí pra gente como que é Sherlock. Então, Sherlock se passa nos dias atuais, né? Como eu falei, lá na Inglaterra mesmo. Não trouxeram pra Nova York, como uma outra série aí que eu não sei qual é. E aí pegaram, assim, dois atores fodásticos pra fazer, que é aquele Benedict, que eu não sei falar o sobrenome, e o Matt Freeman. É, isso aí. É, pegaram ele vai ser o Smaug. Pegaram o Smaug e o Hobbit. Exatamente. Isso aí. E assim, vai adaptando, sabe? Cada episódio é de uma hora e meia, aproximadamente, e até agora o que eles têm feito é pegar um conto do Sherlock e adaptá-lo para os dias atuais, assim. Fazendo todas as modificações, claro. Tipo, o Sherlock não anda só com aquela lupa, sabe? Ele tem celular, ele pesquisa no Google Maps. Mas, assim, o espírito dos contos... Pois é, ele tem mania de mandar SMS e tal. E ele é meio hacker, né? Uma coisa assim, se não me engano. Porque não, no sentido de tentar invadir esse sistema, nada disso não. Mas na questão dele raciocinar sobre o que poderia ser pra poder invadir um sistema, isso aí cabe mais, né? É que eu tô lembrando de uma cena na qual tá tendo tipo, falando uma coisa da imprensa lá, pública, né? Da polícia falando com um monte de jornalista. E ele manda simultaneamente um SMS pra todo mundo. Isso aí, como é que ele sabe o celular de todo mundo? Ele deu alguma hackeada aí. Uhum. Mas tipo assim, eles mantêm muita coisa dos livros, sabe? As manias dele, o fato de tocar violino, e também assim, o jeito dele também mantém, claro. Mas assim, mas adaptando, sabe? Fica muito bem feito, ficou muito bom. Mas e eu tava vendo esses dias, uma coisa que, assim, passa despercebido quando você vê a série, né? E sempre que eles estão no táxi, fica passando aquela imagem das luzes refletindo no vidro do táxi. Isso, sim, qualquer coisa, né? Você assiste, ah, legal. Aí eu tava lendo esses dias, e o Dr. Watson falando, sabe, que ele tava refletindo, olhando as luzes da cidade. Então, assim, nas mínimas coisas, eles conseguiram trazer pra série, sabe? Coisa que você nem imagina. Ah, é muito legal. Tem até uma coisa interessante que eu me lembrei, que na maioria das adaptações que eu vi do Sherlock, o Watson é quase sempre um gordo meio afeminado, sabe? Ele não é assim um cara tipo homem de ação, porque ele geralmente ele é o cara que tá com ele é o primeiro a sacar arma, assim, sabe, geralmente. Pelo menos é o que eu tô lembrando. Sempre esquecem que o Watson era médico do exército, né? Ele era médico, né? E tem treinamento militar, cara. Porque eu lembro de um seriado antigo do Sherlock e também da adaptação do Jô Soares, né? Do Xangô de Baker Street. O Watson é um inútil. Não serve pra nada. Ele não raciocina direito e também não é o cara de ação. Então, assim, ele é só o companheirozinho do Sherlock. Então, isso que eu achei legal de mostrar um Watson decente também. Mas o que isso, né? Mostrar tudo sobre o Watson, que ele tem uma vida particular e que geralmente muitas vezes entra em conflito com as ideias que o Sherlock tem, né? E ele também, ele é sempre o narrador das histórias do Sherlock, né? E aí fizeram ele escrevendo um blog. Escrevendo um blog sobre o Sherlock, tá? Mas aí contradiz, né? Esse blog, ele tinha que ser gordo. Ah, pois é, esse é um. Ei! Tinha que ser gordo, tem que passar talco. Mas ele não quer ficar milionário fazendo isso, então não precisa passar talco. Ah, então tudo bem. Mas então, gente, o Sherlock é fenomenal. Se alguém quiser colocar aí o link aí, porque pelo que eu me lembre, deveria haver uma terceira temporada, não é isso? Vai rolar esse ano, né? Eu espero. E é no começo do ano, geralmente. Então, eu não procurei me informar por agora, mas deve estar sendo em breve a terceira temporada, e é muito bom. Cada episódio é um filme, praticamente. Uhum. E a Irina Adler ficou muito boa adaptada também. Muito foda, né? Essa parada dela ser uma dominatrix e... E o Moriarty. Quem não viu a primeira temporada, o Moriarty é spoiler, né? Sobre a hora que ele aparece. Ele aparece isso antes dele se declarar. Só que é verdade. Muito bem feito. E ele é praticamente o Sherlock do crime, né? Só que, em vez de fazerem igual passava a ideia antigamente, nos seriados antigos, de que o Moriarty era um camarada cujo único objetivo era fazer uma coisa muito malvada que o Sherlock jamais descobriria, né? Não do livro, mas de algumas adaptações do passado aí. Na verdade, ele tem uma motivação, né? Ele ganha dinheiro, ele movimenta dinheiro com todos os crimes que ele comete. Né? Ele tá seguindo ali a vida dele. Né? E ele é insano, cara. Isso que é irado. Ele é muito louco. E é muito divertido, sabe? Eu não sei, mas tá uma onda de vilões serem meio afetadinhos, sabe? Mas assim, não interessa, porque fica legal mesmo, sabe? Fica irado. Com a camadinha dele de molhinho. E é meio explosivo, assim, uma hora ele tá calmo, outra hora ele dá um rompante, é muito legal. Não, e exatamente, né? Aliás, uma coisa que realmente me segurou pra querer essa segunda temporada foi o final da primeira temporada. A coragem deles de acabarem ali, naquele ponto, né? Que aí eu não vou falar de propósito pra saber. Não, e pra colar os miolos no teto, né? Aquele final de temporada. Os dois finais de temporada. Os dois finais, exatamente. Mas... E outro personagem, antes que eu queria falar, devia ter falado até na parte de personagens ainda, que é o Mycroft. O irmão de Sherlock geralmente é pouco explorado. O irmão, ele geralmente é pouco explorado no... Tanto, até nos livros, né? de todos os contos ele aparece em pouca parte, né? Mas no seriado ele é uma presença constante, né? E, cara, você olha pra ele e você entende que ele é melhor que Sherlock, cara. Pô, bacana. Ele é um Sherlock com foco, né, cara? Porque o Sherlock... Ele aparece logo no começo, né? Agora eu tô lembrando. Ele aparece, né? Sim. Não sei se primeiro ou segundo. E você entende aparece logo de cara. E você entende logo de cara, assim, que o Watson não é uma pessoa boba. Né? Uhum. Porém, perto de todo mundo que ele começa a conviver, Sherlock, Moriarty, Mycroft, ele fica parecendo bobo. Ele não consegue acompanhar o raciocínio de todo mundo, sim, né? Exatamente, juntar o Mycroft e o Sherlock, o Watson fica perdido com tudo que tá acontecendo. Aham. Uhum. Igual no ponto... E aí pegaram o Martin Freeman, que tem essa carinha de bobinho, assim, fica muito legal, fica muito coerente. Sim, exatamente. E devido ao mérito, que é uma coisa que o próprio Guilherme já comentou, de eles conseguirem mostrar que o Watson só parece bobo porque tá perto deles. Não porque ele é uma pessoa bobada. É. Na verdade, ele é mais esperto que a maioria. Uhum. E o... Ele, não, o Sherlock fala com ele que ele é um idiota, mas fica tranquilo que todo mundo é. Sim, sim. Não, mas o ponto que ele quer falar é que quando tem uma hora que o Mycroft, ele captura o Watson e comenta com ele, olha só, quero que você me irmão pra mim, eu te pago tanto. Aham. Uhum. E o Watson, né, aquele pensamento militar, vai fala assim, não... Eu nunca vou aceitar isso, eu vou estar perto dele porque eu tô do lado dele, não vou fornecer nenhuma informação pra você, não. Aí depois ele conta isso pro Sherlock. Sherlock fala, você foi muito bobo. Você devia ter aceitado e a gente combinava que informação que você passava pra ele. É, a gente ficava com dinheiro, né? Mas, então, Rafael, pra gente aí, outra adaptação aí que você queira, você vai falar mal, né? Então, uma adaptação que você queira falar mal, então. Eu vou falar mal, é de The Walking Dead, aquela série de TV nojenta. Bosta, cara, bosta. Conta pra gente aí, como que foi o The Walking Dead na série? O que você viu? Então, eu assisti a primeira temporada, foi porra, que série maneira, cara. Primeira temporada é massa. Aí hype pra segunda, que segunda temporada bosta. Não tem nada, cara, sabe aqueles episódios filler? A segunda temporada parece isso, tudo filler. Aí tirando o último episódio, que é maneiro. Aí vai, o hype já tinha diminuído bastante. Vou ver a terceira temporada, os dois primeiros episódios, ah, que bosta, cara. Continua na mesma merda. Eu falei, eu vou largar a mão de ser vagabundo e vou ler HQ. Aí 5 dias depois eu tinha lido as 100 edições, tipo assim, a série morreu pra mim, cara. Que HQ é. Cara, a HQ é genial, o Kirkman é foda. Depois que você lê HQ, cara, a série não faz sentido, tá? Tudo é bosta. Não faz, cara. A HQ é anos. A HQ é foda pra caralho. Mas assim, pra quem viu a série, um dos personagens que eu acho que marca, pelo menos marcou pra mim, eu já até comentei isso, é o Rick, né? Eu considero na série, naquele começo da primeira temporada, que foi onde eu realmente vi e prestei atenção. O Rick, ele foi um personagem bem construído, todas as motivações dele. E pelo que você comentou, isso é uma coisa que não vai se perpetuar, né? Cara, o Rick, ele é tipo assim, ele começa lá com o negócio lá, vou criar minha família, aí ele acha, aí ele começa a viver naquele mundo de zumbi. Mas, cara, é tipo assim, ele tem altos e baixos, cara. E tipo assim, dele tomar decisões, então tipo assim, toma decisões que ele vai matar pessoas, ele vai ferir pessoas, e saca? Ele é só um cara, velho. Então tipo assim, isso fode a mente dele. Aí quando aparece o governador fode com eles, cara, isso fode com a mente dele, aí proteger a família dele. Então tipo assim, ele é um cara normal tentando viver, cara. Então, tipo assim, vai ter momentos que ele é de extrema fodacidade, em que ele, porra, Rick é foda pra caralho. Velho, em momentos em que ele fica agachado no canto, torcendo pra não morrer, cara. Assim, na verdade é isso. Uma pergunta é, de eu que não conheço nenhum dos dois. Você acha que existe algum motivo no sentido de produção de um seriado? Tipo, nos recursos que teria disponível que possibilitaria isso? De ser mais fiel à HQ? Porque um problema que Na verdade, até uma facilidade que eles deveriam ter é que um script que o escritor faz para um HQ é muito semelhante a um script de cinema. É basicamente a mesma ideia. Então, teoricamente, seria muito fácil adaptar os personagens. Com, tipo, a alteração é muito menor do que precisa fazer de um livro, livro para um seriado ou um filme. Então, dentro dessa produção, teria alguma justificativa de por que tá tão diferente? Cara, a HQ, tipo assim, ela não é focada nos zumbis. Tipo assim, não é explicado por que aconteceu o apocalipse zumbi. Eu espero que nem seja. Tipo assim, não tem importância. E simplesmente o Kirkman quis contar uma história, tipo assim, ó, vou colocar um grupo de pessoas e como que eles vivem no meio dessa merda. Zumbi ali é só o ponto que dá, tipo assim, ó, por que eles estão fazendo isso? É por causa do apocalipse zumbi, mas isso não é importante. E na série, não, cara. A série, o mais importante é um zumbi, que tem que ter ação, o Dark Dead não é uma série, tipo assim, muita ação. É um quadrinho com diálogo pra caramba. Tem momentos de ação, tem, tipo, seu... momentos da prisão. É um arco... São 20 edições. É um arco sensacional, cara. O melhor arco do HQ, tirando agora o último. Mas é muito bom. Mas na série, eles focam mais na ação. Os personagens são mal desenvolvidos, cara. Mas um dos pontos, na verdade, assim, que eu vejo, assim, na primeira temporada, com relação aos quadrinhos, né? Nos quadrinhos, o quadrinho do The Walking Dead, ele tem um ritmo muito rápido, né, de leitura. Sim. Ele não fica se prendendo um quadro após quadro. Eles estão conversando na sala, aí falam que vão sair de casa, aí o próximo quadrinho já é eles fora de casa, andando, e já falam alguma coisa, daqui a pouco no próximo quadrinho já chegaram na delegacia, e aí as coisas já vão rolando, né? Sim, é bem dinâmico. Mas no quadrinho isso tudo segura por causa do efeito da sarjeta, né? Que é aquele, não é, conceito de sarjeta, né? Que é o espaço entre um quadrinho e outro. Que é onde você completa. Sim, você completa a história com a sua mente, né? E no quadrinho isso funciona muito bem. Você pode ir cortando porque a sua mente completa tudo ali na sarjeta. Mas numa série, eles deveriam colocar mais coisa, deveriam encher. E eu acho que na primeira temporada eles conseguiram fazer isso ainda. No primeiro episódio, pra ser bem específico, eles conseguiram fazer isso. Eles esqueceram a história do pai com o filho que ele encontra logo no começo. Isso tudo foi muito bem feito. Porém, com o andar da carruagem, aí que entra exatamente a questão que o Rafael comentou. Eles, sentindo essa necessidade de completar coisas para poder encher esse vazio que haveria na nossa mente, caso eles fossem tão dinâmicos quanto o quadrinho, eles acabaram perdendo a mão sobre o tipo de coisa que deveria colocar. Então ficou muito, muito paralelo as coisas, né? Eles começaram a focar, vamos focar na ação, mas o pior para mim, na adaptação, foi quando chega no penúltimo ou no último episódio, que não me lembro muito bem, quando eles encontram uma base, não é isso? Eles encontram uma base onde estão fazendo pesquisa sobre o vírus. É por aí? É o CDC lá, o Centro de Controle de Doenças de... Eu esqueci a cidade. Mas nos Estados Unidos tem um monte de lugar desse. Exatamente. E o que o cara resolve fazer? Ele resolve simplesmente explodir tudo. E aquele episódio, pra mim, mudou toda a ideia da série com relação aos quadrinhos. Porque aquilo não acontece nos quadrinhos, não é isso? Isso, tem nada a ver. Aquele personagem, ele é inserido, o doutor... Esqueci o nome dele. Ele é inserido, mas bem pra frente, em outro contexto, que desembarca em outro contexto, que não tem nada a ver. Aquele, assim, aquele CDC, aquele cenário, não existe na HQ. Exatamente, mas ao fazer isso, eles deram uma perspectiva diferente da que tem no quadrinho. No quadrinho, eles, na primeira parte do quadrinho, até pelo... Eu presumo, ainda não li todas as HQs, mas presumo que seja até antes do momento que eles encontram o governador e talvez um pouco depois. Ele tem muito desse negócio de que talvez se a gente for ali, a gente encontre alguma solução. É isso. Não, melhor não ir. Melhor a gente ficar por aqui e ficar sobrevivendo. Fica sempre nessa discussão. A partir daquele episódio, isso muda. Mas é porque já que no eles acabam de explodir o CDC, então a única opção deles é mesmo ficar sobrevivendo. Não tem mais, perde esse foco de pesquisa, de talvez ir para um lugar melhor, talvez ficar aqui. Na verdade, eles podiam desistir de tudo já. Então, é que a gente, quando ele aparece na HQ, é tipo assim, ó galera, eu sou o Dr. Tal, tipo assim, a gente tem que ir até Washington porque eu vou ser a cura. Eu sei o que a gente vai curar a gente. Quando chega lá, não vou dar spoiler, mas é isso que acontece quando ele aparece pro grupo. Tipo assim, é o que uma coisa que convence eles a seguir o cara até o Washington. Na HQ, na série, depois que eles explodiram a parada, foda-se, agora a gente tem que sobreviver e seguir a vida. Mas olha só, o Rafael, o fato da HQ ser bem melhor que a série, eu não li a HQ, só vejo a série. Não sei se faz... Talvez seja... Faça com que a série não seja uma boa adaptação, mas isso também não quer dizer que ela seja ruim. Você entende? Porque pra mim funciona. Eu acho a série boa. A segunda temporada realmente foi pior, mas agora parece que voltou pros trilhos e eu tô gostando bastante, apesar de não ter lido HQ. Talvez se eu lesse HQ, eu também achar horrível, entendeu? Mas como série, ela tem o seu valor, eu acho. Então, eu pensei, pode ser, mas eu não consigo separar. É que primeiro eu tô vendo uma coisa de The Walking Dead, inconscientemente eu vou comparar com a HQ. Pode ser uma série boa, pode ser uma série legal. Se você não conhecer a HQ, veja que, porra, é legal a série. Tem momentos ruins, mas tem momentos legais. Mas depois que você lê, você não consegue tirar uma da outra. Desvincular, né? Consegue desvincular. Eu tô lendo The Walking Dead, então tipo assim, eu tô lendo aquela HQ que a cada capítulo, cada que eu terminava, cada edição, eu ficava maluco pra ler a próxima, e eu li sem edição 4, 5 dias. Então, tipo assim, não tem como desvincular, e eu acho a série uma bosta mesmo, não adianta. Tem gosto mesmo. Mas olha só, então, eu vou aproveitar aqui, que a gente tem uma oportunidade pra fazer um teste em público. Vou lançar um desafio, então, nesse cast, que talvez seja respondido daqui a 20 casts. Mas eu vou lançar um desafio pro Vegeta, que nem tá presente. Olha só. Porque Vegeta, ele não viu os filmes do Poderoso Chefão, mas ele tem o livro na mão dele. Então o meu desafio é todo mundo aqui viu o Poderoso Chefão, né? Guilherme, exceto eu. Exceto Guilherme. Então, Guilherme. Isso. Então o teste vai ser Guilherme e Vegeta. Guilherme, veja o Poderoso Chefão e depois você lê o livro. E o Vegeta vai fazer o contrário. Ele já tava querendo fazer isso mesmo. Ele lê o livro e depois ele vê o filme. Olha só. E vamos ver a opinião de cada um. Bacana. Está registrado. Se falar mal do filme, vai apanhar, hein? Eu tô avisando. Sim, cara, de mim também. Virtualmente eu não tenho medo de vocês, não. Eu tava com a bomba em Minas Gerais, você vai ver. Se a Tênis estivesse aqui, nem eu tava com medo. Então, poxa, Guilherme, a gente falou com você pra assistir esse filme e você não viu ainda desde quinta-feira. Isso é um escroto, Eu estou ocupado. Você já falou de Poderoso Chefão pra ele já? Já, a gente quase matou ele virtualmente porque ele não viu. Ontem eu tava assistindo o terceiro. Mas o. Voltando então, gente. Agora, uma adaptação. Vou seguir a onda do Rafael, uma adaptação que eu achei assim uma porcaria, mas uma porcaria mais completa do que geralmente são, é uma adaptação de filme pra jogo. Alguém já viu o filme da Múmia? Sim, já, claro. Uhum. O Brandon então, Fraser? É, peraí. O filme, eu sinceramente achei um filme moderado, né? Nem um filme, nossa, que filme mudou toda a minha visão sobre múmias. O primeiro é bem legal, né? Mas é divertido, passa tudo. Mas, na época, eu era adolescente ainda, e a gente ia lá na locadora do videogame. Na locadora chegou essa adaptação para PlayStation do Múmia. E eu achei ruim. O pessoal jogava aquilo, e, cara, eu entendo como que o pessoal gostava de jogar aquilo. Porque a impressão que eu tenho, ao ver o personagem, o protagonista aí do jogo, andando... A impressão que tem é que eu tô jogando com um cara que ele tá sentado, preso numa cadeira, e tá tentando andar. Animação, né? É muito novinho, é cara. Uma falta de cuidado total. Mas, pela época, o que eu me lembrei mesmo, foi que ele parecia o Cadeirudo. Alguém já viu esse personagem aí das novelas da A Indomada, claro. Eu vi o clipe que você mandou. Cara, essa impressão que eu tinha, eu via todo mundo, cara. Era 3, 4 televisores com PlayStation, todo mundo jogando esse jogo. Caramba, bicho, que merda. O pessoal gostando disso. E isso, esse jogo me deixou muito depressivo com a adaptação. E na época eu era revoltado assim, igual o Rafael. Parece uma Lara Croft mal feita, né? Não, a impressão que eu tenho é que eles fizeram o bonequinho no Minecraft, aí cortaram assim e botaram ele pra andar. É, eles fizeram com uma máquina do tempo então, primeiro, né? Esse é o maior mérito do filme, do jogo. Não, mas olha só, eu digo a mecânica, assim, sei lá. Eu não sei, isso aí tem que muito comparar com os outros jogos da época, né? Pra ver se ele realmente sustentava ou não. Porque, dependendo... Porque, claro que o hype de alguma coisa muda tudo, né? Se a pessoa tá muito empolgada, pode alterar a percepção dela. Mas, assim, tem que ver qual que os outros jogos que tinham na mesma época. Por exemplo... Final Fantasy VIII. Então já tinha... Já tinha Lara Croft, já tinha... Sim, sim. Já tinha... Como é que chama? Acho que uma plataforma que era bom pra PS1. Acho que a Courage of the Heartless também tinha... Eu acho. Que eram já plataformas bons, né? Então, realmente, não é uma coisa da época. É jogo mal feito mesmo. Pois é, cara. E esse jogo aí me deixou muito deprimido porque eu fiquei sem ninguém pra conversar porque todo mundo jogava essa porcaria. Sendo que tinha Mega Man X5 também na locadora. Mas fala aí pra gente então, Guilherme, alguma adaptação que você tenha gostado ou não, que você queira falar aí. Vamos ver, adaptação. Cara, eu vou entrar na banda do ódio, porque são poucos as adaptações que eu vi, que eu li o livro e vi o filme, ou joguei o jogo e vi o filme, ou o que seja. Mas... Não, não vou entrar na banda do ódio. Vou primeiro entrar na banda do gostei e depois eu vou pro ódio. É porque tanta coisa pra odiar que, de cara, é bom que a gente fala o que a gente gosta, né? É, porque eu vou dar um mérito pra a única adaptação de jogo pra filme que as pessoas acham mais ou menos legal, que é Silent Hill. Que eu cheguei a jogar o primeiro e assisti o primeiro filme. O primeiro filme eu achei uma boa adaptação. O segundo filme é uma droga. Qual é o Silent Hill? Pra ser sincero, assim, o Silent Hill é um jogo que eu vi pessoas jogarem, mas eu... Assim, eu vou ser sincero pra você que a jogabilidade de Silent Hill pra mim não é boa. Eu joguei Silent Hill, eu não acho um jogo bom. A movimentação é ruim. O terror que ele causa, ele é interessante no começo, mas depois se torna cansativo. Então, assim, isso que eu não gosto. Mas o que eu acho legal no Silent Hill, o que eu acho que deu um pouquinho de suporte pra fazer um filme decente, que a série inteira, pelo menos os três ou até os quatro primeiros jogos, pegam muito forte no aspecto psicológico. As imagens, a construção dos personagens, eles pegam, talvez nem tanto o primeiro, mas a partir do segundo. Mas tudo tem assim, tudo que você vê, que eles veem é inspirado ou em trauma de infância, ou alguma coisa que alguém foi estúpido com alguém e tudo mais. Então isso na série é muito legal. E é isso que as imagens em si, é isso que foi transportado razoavelmente bem pro filme, é isso que deixou o filme assim, interessante. Os jogos sempre lidam com, de uma forma bem assim, não tão direta, de algum trauma, alguma coisa terrível que uma pessoa tenha feito, e isso se reflete na dimensão demoníaca de Silent Hill. Então isso é muito bacana. E o filme meio que passou um pouco disso, né? Porque todo, apesar de não ser exatamente da mesma maneira, mas todas as pessoas que estavam presas em Silent Hill, elas estavam sofrendo por causa das próprias sacanagens que elas fizeram. Inclusive, no design de monstros, teve um monstro que foi feito exclusivamente pro filme, que era o janitor, né? O faxineiro. Que assim, o design dele foi feito pro filme, não foi feito pelos caras do jogo, e casou perfeitamente com a ideia do jogo, porque o design dele faz sentido com relação ao pecado dele, pra assim dizer. Que ele é um cara assim, tipo, ele é um cara que abusou de menores. E a forma dele de monstro é, ele foi feito de uma maneira que impedia que ele fizesse isso, sabe? Ele virou um monstro, mas é um monstro que é incapaz de fazer o pecado que ele fez quando estava vivo. Então, esse jogo que ele fez, tipo, de pegar os monstros e fazer isso traduzir algum problema psicológico real, eu achei muito bacana do que eles fizeram no filme. Isso no primeiro. Então, por isso que foi uma adaptação que eu achei bacana. Cara, mas você puxou o assunto terror e você me lembrou automaticamente da pior que eu vi, a pior adaptação que eu vi, que foi o House of the Dead. Você viu aquele filme inteiro? Eu só vi uma parte. Cara, eu vi, assim, aos domingos, hoje em dia aos domingos eu jogo RPG, mas teve um tempo em que aos domingos o que a gente fazia era juntar na casa de um colega meu e a gente via o filme. E geralmente, assim, tinha algumas vezes que a gente via filme bom, mas em geral era o filme pra gente falar mal. Uhum. E um dia, veio esse filme House of the Dead, então a gente assistiu pra poder dar uma risada no filme mesmo. Mas, cara, ele é muito ruim. Ele começa sendo um filme de típico de terror, jovens universitários que vão pra uma festa fazer uma rave, e de repente os monstros começam com direito a tudo, né? Porque esse filme sempre tem o mesmo padrão. É, eles vão pra rave, é isso? Tem, antes deles chegarem lá, tem um momento de tensão com ou se for numa floresta, é um camarada de uma cabana aqui para eles. Se for no caso aqui é uma ilha, aí o barqueiro também tem um momento de tensão, fazendo a piada do Capitão Kirk, que é a pior piada de todos os tempos, que ele era um comandante do navio chamado Comandante Kirk. Aí alguém foi lá e fez a piadinha, né? Ah, Capitão Kirk! Então ele pegou a faca, uma faca pequena, né? Não mete medo em ninguém. E ele levantou essa faca numa velocidade típica de uma tartaruga. E ele ficou entre os dedos do cara, mas assim, com todo cuidado do mundo, você viu que não ia acertar nunca a mão do cara, parece que o cara deve ter ajeitado o dedo um pouquinho até pra ele poder colocar a faca entre os dedos. E depois ele colocou, aí ele falou bem assim: nunca me chame de Capitão Kirk. Nossa, isso aqui é a luta do Gorn, velho. Acho que ele foi atrás disso, né, velho? Você viu a luta do Gorn? Capitão Kirk versus Gorn? Em câmera lenta também, velho. Acho que fizeram isso, velho. Então, mas aí, beleza, eles vão pra praia, aí tem a parte da nudez, né? E de repente vem um zumbi no caso e começa a atacar o pessoal, e começa a matar todo mundo, e todo mundo corre porque ninguém sabe lutar. E de repente eles chegam num lugar onde eles acham uma caixa com arma. Até que ninguém sabe lutar. Mas quando eles encontram aquela caixa com armas, dentro da caixa eles devem ter ganhado pontos de experiência e eles deram skills para poder saber usar as armas. E uma das meninas que corria, que tava fugindo e tudo, ela pega, só sobrou pra ela duas adagas. Aí você pensa assim, a menina vai morrer. Não, né? Aí a gente olha pro rosto dela, vê que oriental. Faca, o que ela pode fazer? Ninja. Exatamente, cara. Ela começa a bater no zumbi, torcer pescoço de zumbi, atacar com faca. Sendo que há 2 minutos atrás ela não sabia lutar, ela tava correndo. Cara, é muito. Mas voltando pra Silent Hill, que é uma coisa boa. Mas o Silent Hill. Tá, o Silent Hill foi legal. Agora o segundo, ele pra mim cometeu o pecado principal dessas adaptações, de que trazer elementos que as pessoas que gostam do jogo vão reconhecer no filme, mas totalmente assim, sem sentido. Por exemplo, a protagonista do easter egg filme. Mal usado, né? É, mas easter egg assim, que no mínimo é inútil e no máximo realmente prejudica a trama. Porque por exemplo, logo de cara, por exemplo, a roupa da Heather do jogo, que é a gente usa no Silent Hill 3, ela usa um colete. No filme, o pai dela dá pra ela de presente de aniversário esse colete. Só pra chamar a atenção de que, ela está usando o mesmo colete que ela usou no jogo. Dane-se, sabe? Quem se importa com a roupa que ela tá usando? Isso não é relevante. Acessórios de moda são sempre relevantes. Mas pra que chamar atenção disso? Não faz sentido. Ela podia estar usando qualquer outra roupa que não faz diferença. Não é isso que faz o jogo. E também não é isso que faz o filme. E o pior, isso aí pelo menos é assim, chamou atenção de uma coisa inútil, mas tudo bem, não mata o filme. O que mata o filme é que eles pegaram pessoal se fragava que o Pyramid Head, que é um monstro que aparece no segundo filme, que ele só faz sentido no contexto do segundo filme, não, em nenhum outro, no segundo jogo, quer dizer, e não aparece em nenhum outro, colocaram ele nesse filme, sim, totalmente fora de contexto, e pior, ele colocou ele como sendo aliado, ele é bonzinho, ele não é um vilão. Não pode ter isso contido, né? Cara, mas tipo, tirou toda a imagem que o bicho representa, o design da criatura, a função dela no jogo, ele representa a repressão e a violência e a repressão sexual do protagonista do segundo jogo. É isso que ele representa. O design dele representa isso. O jeito que ele se comporta representa isso. Tirou ele totalmente fora de contexto e colocou ele como aliado do protagonista só porque na internet todo mundo fala como Pyramid Head é legal, sabe? Isso aí pra mim acaba com toda a importância da criatura. Tipo, acaba a razão de por que ela é legal. E fica só uma coisinha lá e destrói totalmente o sentido que tem no. Por isso que o filme fica extremamente vazio. Que nem a adaptação de Street Fighter, que queria colocar o Guy como protagonista. Aí no meio da trama, no meio do porradeiro, aparece o Ken Ryu lutando só pra dizer que apareceu. É esse Silent Hill 2 que tem o Jon Snow, não é? Sim, exatamente. Jon Snow e Ned Stark, né? Cara, tem Ned Stark de vez no filme? Por que eu não vi esse filme ainda? Ned Stark e Boromir, né? Ele apareceu no primeiro. Agora você vai me dizer que ele morre também nesse filme. Não, mas ele faz uma coisa muito semelhante. Semelhante a morrer? Exatamente. Virar um zumbi. Ai, não, ai. Tudo bem se der spoiler? É um filme, uma droga mesmo? Vai lá. Bem, eu não vou ver, é terror, eu não vou ver. Não, ele fica, né? Terror? Cara, medo não define. Eu tenho mais do que isso. Eu sou muito cagona. Nossa, demais. Ah, mas o O Boromir Stark lá, ele fica preso na dimensão demoníaca lá do Silent Hill. No final. Tá. Ele tava cansado de morrer, né? Morreu. Eu vou fazer uma coisa mais hardcore. Morreu, poxa. Por isso que eu falei que não foi exatamente morrer, mas foi parecido. Foi pior que a morte. Ele ficou numa dimensão infernal. É, não bastava, né? Mas, poxa, o cara queria roubar o anel do Frodo, ele merecia, né? É, exatamente. Ah, é. Oi. Então, voltando. O Rafael falou que me deu uma saída. Fran, fala pra gente então, alguma adaptação aí que você queira comentar por algum motivo. Vou falar então de Watchmen, que é uma adaptação de merda. Eu achei que... Porque foi assim, eu vi o filme antes de ler os quadrinhos, né? Quando eu vi o filme, eu achei, legal, ideias legais, ok. Assim, não me empolgou, não vi nada demais. E aí, lendo depois sobre isso, eu vi que o quadrinho era incrível, peguei pra ler e realmente, minha cabeça explodiu. Então, assim, eu acho que ele não conseguiu transpor pra tela tudo que é ótimo, sabe? Ele quis ser muito fiel... Mas ao mesmo tempo ele se perdeu no espírito mesmo do quadrinho, sabe? Vocês concordam comigo? Não li o quadrinho, então? Nem eu li o quadrinho? Eu li, só não vi o filme. Que a descrição que deram do filme é a seguinte, antes que eu fosse ver, né? Falei assim, olha, é um bando de cara fazendo parkour e batendo nas pessoas na rua. É um filme de ação comum, entendeu? Nada da filosofia do quadrinho, das inovações, nada disso foi transposto, sabe? Eles simplesmente pegaram as cenas de ação e refizeram, do mesmo jeito. Mas tem uma ideia interessante no final, assim. É interessante, não sei se no quadrinho trata isso com mais profundidade, mas o plano em geral lá dos Ozymandias, ele é interessante nesse aspecto. Não, o plano dele é foda. Eu não vi o filme. Então me explica como que é o fim. Como que é o plano de Ozymandias no filme, então? Só pra eu poder... O plano de Ozymandias no filme é o seguinte. É, que no, com o objetivo de impedir da humanidade se destruir, né? Porque ele faz externamente, de como se estivesse fazendo filantropia, né? Como, assim, ah, eu quero salvar o mundo, acabando com todas, tendo energia barata e tudo mais. Tendo abundância, não haveria conflitos, todo mundo ficava tranquilo. Mas por trás, o que ele estava realmente fazendo é planejando simular um ataque feito pelo Dr. Manhattan para que o mundo inteiro pensasse que o Dr. Manhattan está contra o conflito mundial, para fazer ele como se fosse uma espécie de Deus Vingador. Olha, todo mundo aí, fiquem em paz, senão o Dr. Manhattan explode o mundo. Então, tipo, esse foi meio que foi o plano dele. Tiraram os alienígenas, então? Oi? Não sei. Tiraram não os alienígenas, né? Tiraram, não tem. Não tem o povo gigante. No quadrinho, a ideia dos irmãos é mais ou menos essa. Só que em vez de ter um fica quietinho, senão o Deus Vingador vai matar todo mundo, ele colocou a humanidade contra um inimigo fajuto, um inimigo falso. Uhum. Para que todos se unissem e levassem as suas armas, que iam um contra um país contra o outro, elas fossem direcionadas para um possível inimigo externo. Uhum. Sim. Ô Guilherme, mas e, no filme, para mim, né? A ideia é a mesma, assim. O Dr. Manhattan fica sendo esse inimigo comum. Não tem como um Deus Vingador, sabe? Você teve essa ideia. Sim, mas foi. O poder do Dr. Manhattan no filme. Não, mas aí que tá. Mas aí que tá. Aí tem que ver o. Todo mundo ficou contra o Manhattan. Isso, mas ele se torna um inimigo comum. Mas a impressão é justamente assim, que o Dr. Manhattan. Não é que o Dr. Manhattan ficou mal. O Dr. Manhattan ficou dissatisfeito com a situação da humanidade. Uhum. Isso pra mim cagou o final da história. Isso pra mim cagou. Não, porque, você não podia colocar um povo gigante no meio de Nova York, isso é estranho. Por que não podia colocar um povo gigante? Foda-se, sabe por quê? Cara, tipo assim, o Dr. Manhattan era tipo o super-homem no Cavaleiro das Trevas, sabe? Ele era o guardião da América. Uhum. E aí, simplesmente, ele vai e faz um ataque. Que eu não sei, eu não lembro agora no filme se ataca só Nova York ou são vários países, assim. Vários lugares. Então, você acha que acontece um ataque desse na Rússia? Eles iam falar o quê? Pô, os Estados Unidos que mandaram o Dr. Manhattan fazer isso. Mas aí que tá. Pra lá, entendeu? Mas aí que tá. Foi ação. Como foi? Foi uma ação simultânea. E como o Dr. Manhattan, ele, pelo menos. Essa minúcia exatamente eu não lembro exatamente, mas a pesquisa do Dr. Manhattan está aberta, então o padrão de energia dele era conhecido por todo mundo, assinatura de energia dele. Então o Ozymandias ele duplicou essa mesma assinatura, então para o resto do mundo era fato, tipo, era inquestionável devido às evidências que foi o Dr. Manhattan que saiu explodindo tudo. Mas isso você vê depois. Isso não é uma conclusão que você tira na hora que aconteceu entendeu? Naquele momento crítico, logo depois do atentado, você não tira essa conclusão. Mas logo depois, isso a gente tá falando em questão de horas. Porque todo mundo. Aconteceu com todo mundo ao mesmo tempo. Olha, você explodiu, eu me explodi também, calma, não nos ataque, a gente também foi explodido. Daí as nações começam a se conversar e tira essa conclusão. Sei, Guilherme, mas eu acho que mesmo assim, você poderia pensar várias coisas, sabe? Que foi mesmo, os Estados Unidos sacrificou uma parte da população pra fazer isso, sabe? Eu acho que perdeu um sentido, assim, dessa coisa do inimigo comum, porque na HQ, o que é maneiro é justamente isso. Você parar de lutar entre si, a humanidade parar de se matar e buscar, sabe, a união mundial contra um inimigo externo. Isso pra mim não ficou assim, claro e. Isso aí. Não ficou nada. Eu tô falando assim, foi essa a minha impressão e eu só assisti o filme, eu não vi o livro. Por isso que sim. Mas eu nem sabia, né? Dessa história do da alienígena. Alienígena, uhum. Octopus, como é que é? É um povo alienígena. É um monstrão, verdade, Godzilla, você tá falando? O monstro é um gigante? Não, o monstro tá morto, na verdade, desde o começo. O Ozymandias, no quadrinho acontece assim, né? Desde o começo desde a primeira história, você começa a saber que ao lado da pesquisa sobre a morte do Máscaras, né, dos antigos super-heróis, tá ocorrendo um sequestro de um escritor, né, algum cientista sumiu. Você sempre ouve falar alguma coisa assim, você sempre tá passando pela banca de jornal, não sei se eles mostram muito a banca de jornal no filme, mas o quadrinho dos pontos principais da história é uma banca de jornal com o garotinho lendo a revista em quadrinho dele. Bacana. E tá na revista em quadrinho, vai mostrando ao lado as coisas que estão acontecendo. E essas são essas coisas que vão acontecendo que vai realmente dando noção da história. Aí você vai entender mais tarde que o plano dos Ozymandias foi juntar um grupo de cientistas, artistas, técnicos, pessoas com poderes psíquicos, e todo esse tipo de pessoa num lugar determinado, onde eles iam criar essa criatura, que era uma criatura, uma aberração, que ninguém saberia explicar o que é, e a única explicação seria alguma coisa alienígena, e de repente ele ia fazer essa criatura surgir no teletransporte no meio de Nova York, eliminando metade da população de Nova York, e como o ataque foi aos Estados Unidos, então não há suspeita de que foi coisa americana, porque o ataque foi somente nos Estados Unidos, né? E ao mesmo tempo, o Dr. Manhattan já tinha se afastado da humanidade nesse momento da história em quadrinho, então não teria como recorrer a ele, porque ele estava longe, os Estados Unidos já estavam andando sozinho. Então a única solução dos Estados Unidos foi buscar a paz com a Rússia, e com isso estava no clima da Guerra Fria, né, gerou a paz mundial, fazendo em busca de quem seria essa criatura alienígena que atacou Nova York. Então, assim, isso tem um contexto muito mais político. E tem sempre a questão do porém, né? O porém foi porque antes de acontecer tudo isso, da batalha final, do plano dos Ozymandias ter dado certo, o Rorschach enviou uma cópia do diário dele para um jornal, aqueles tabloides que ninguém acredita. Sim. E um dos estagiários do tabloide, querendo preencher espaço no jornal que não tinha nada a ver, pegou o diário dele e abriu pra tentar encontrar alguma coisa pra colocar ali, né? Dando a entender de que provavelmente ele encontraria, porque o Rorschach, antes de ir visitar os Ozymandias, ele matou a charada e ele escreveu isso no diário dele. Então a questão seria isso, de que aquele tabloide provavelmente seria publicado. Aí veio um porém, né? Alguém poderia, por algum motivo, acabar acreditando na publicação do tabloide, resolver pesquisar um pouco mais fundo, acabar encontrando, e isso voltaria com as guerras, né? Mas isso também acontece no filme. Tem esse finalzinho com o diário do Rorschach. Mas aí, eu até concedo que o ataque do... O ataque dos Ozymandias simulando o ataque do Manhattan, eu até entendo que seria uma mais tênue do que a do monstrão alienígena. Porque você aí, ao longo do tempo, o pessoal ia esquecer, né? Ia pensar assim, pô, o Manhattan já deve ter ido embora, né? Já deve ter ido pra outra galáxia, alguma coisa parecida. Então aí até entendo, porque aí seria uma paz forçada, porque teria que ter na mente das pessoas o tempo todo que tem um carinha lá azul em cima, que se você começasse a guerra de novo, ia explodir mais cidades, sabe? Mas eu entendi a frase nesse sentido, porque muda um pouco. É isso que eu tô falando. Qual é o poder, qual é o limite de poder do Manhattan? Porque o limite de poder dele no quadrinho, ele simplesmente é capaz de fazer tudo. Se ele tá lá o dedo, ele explode o planeta inteiro. Não tem limite. Tanto no filme. No filme ele poderia fazer o que quiser. Por isso que eu tô insistindo nessa questão de que... Ele não colocou... é um inimigo, então. Ele é um deus vingativo mesmo. Justamente. Por isso que eu tô falando dessa... Por isso que eu tô sentindo essa questão. De que... E aí você perde a essência, né? Porque se você tem um cara que pode fazer tudo, não adianta nem você lutar. Tipo, vai vivendo, que a hora que ele quiser acabar com isso tudo, ele vai acabar. É, por isso que eu tô falando que é uma paz forçada e que até foi uma transmissão de algum presidente. Eu não sei se foi do presidente, eu não tô lembrando mais. Mas foi uma transmissão que o povo ia se unir para tentar desenvolver alguma maneira de se proteger do Dr. Manhattan. Sabe? Mas... Então acaba que tá, dá um pouco assim de união, mas é uma união tipo com medo de que algum do Deus Vingativo que vai explodir tudo se vocês entrarem em guerra de novo. Mas no Watchmen, foi esse aspecto. Um ponto pra mim do Watchmen é que aí essa questão é, talvez não tivesse como ser reproduzido em sua total integralidade, de forma integral, é a questão do aproveitamento do espaço do quadrinho que o Alan Moore faz. Sim. Na história, por exemplo, que ele vai falar sobre a simetria, né? Que é um dos episódios dedicados ao Rorschach, ele fala sobre a perfeita simetria, né? Que faz até uma referência a um poema do William Blake. Mas o quadrinho, ele é todo espelhado. Você pode pegar o quadrinho... Nossa, eu me arrepio só de ouvir você falando, cara. É muito foda. Pois é. No primeiro, a primeira página, a última página, você junta e divide no meio, aí depois você vai lendo de um lado pro outro, a história é toda espelhada. Se tem na página 3, no cantinho direito, tem um quadrinho onde mostra o pé do Rorschach fantasiado pisando numa poça de água. Na página oposta a esse daí, tem um quadrinho que está espelhado em relação a esse, aonde está o Rorschach sem a fantasia pisando na poça de água, na Sim. outra direção. Uhum. Isso é uma coisa... só faz em quadrinho mesmo, né? Exatamente. E esse tipo de coisa, assim, que realmente acontece, que você falou, você fica, caramba, olha o que o cara fez. Ou então os cortes muito inteligentes de mostrar, por exemplo, a história do lado pirata, né, do navio negro lá, onde mostra o camarada, né, o náufrago, pegando uma perna, né, de um pássaro que ele conseguiu matar e comendo ali, e cortar para um outro quadrinho onde mostra o coruja fazendo a mesma coisa no jantar, só que com uma coxa de frango. É, isso também poderia ser, por exemplo, essa parte do pirata, parece que as revistas em quadrinhos desse mundo são revistas em quadrinhos de pirata, né? Isso. Porque herói é comum pra eles, né? Eles veem herói todo dia. Exatamente, saturou. Isso até poderia. Isso até que seria legal de fazer, mas isso tinha que tirar os slow motion que tem naquele filme, né? Que, pelo amor de Deus. Pra ter mais espaço. Ocupa um tempo do caramba, né? Mas o pessoal tava até falando, né? Que no filme do Super-Homem, que o Zack Snyder vai fazer agora, o Super-Homem vai andar em velocidade normal, né? Por causa do slow motion. Mas assim, no Ótima, você tem que ler, Guilherme. É muito fantástico. É muito bem feito. Mas o Ótima, você pode até ler ele digital, cara. Mas eu recomendo você arrumar emprestado com alguém ou comprar. Porque exatamente por esses detalhes que na tela você não consegue observar totalmente, né? Essas brincadeiras que ele faz. E uma coisa que eu já acho bacana, não é o único quadrinho que ele faz isso, é que ele tem uma divisão muito certinha dos quadrinhos. Cada página tem exatamente 9 quadros, né? Ou se tivesse juntar 2 quadros ou 3 quadros, é sempre respeitando os espaços desses mesmos quadros, né? Hoje em dia, essa questão do quadrinho que ultrapassa a sarjeta e vai até a beirada da tela e tem o pezão do Wolverine na frente. Ah, sim, aqueles quadros que são trapézios e tudo mais. Exatamente, ele é todo certinho, e isso eu acho muito bacana. Isso é coisa da época? Cara, é uma coisa do Alan Moore dessa época, pelo menos. Mas não seria do Dave Gibbons, não? Cara, poderia até ser, mas pelo que eu já observei assim, do Alan Moore, ele é muito exigente com relação a tudo isso. Então pode até ser coisa do Dave Gibbons, mas certamente passou pelo Alan Moore primeiro. Mas Guilherme, fala aí pra gente uma outra adaptação, cara. É um que eu não vi o original, mas eu vi duas adaptações, né? Que é do Os Homens Que Não Amavam as Mulheres, né? Aquele Millennium. Eu vi os dois filmes, mas eu não vi o livro original. E que é assim, é bem interessante. Eu gostei dos dois filmes, né? Mas eu gostei o do filme original, que é sueco? Assim, é sueco mesmo? Uhum. Um pouquinho mais, mas os dois filmes eu achei bons, né? De maneiras diferentes. Fran, você viu esses filmes? sim, e eu li também o livro. Eu não vi nada, gente. Enquanto, explica aí qual que é a história. A história é sobre um possível assassinato da neta de um grande industrial lá na Suécia. E assim, esse cara, ele já tentou de... Esse senhor, né, ele já tentou de tudo para poder descobrir o que aconteceu com a neta. Só que aí, por último, ele contrata um jornalista, que é o Mikhail, que é o principal da história. E para justamente ele tentar descobrir alguma coisa, sabe? Já passaram vários anos desde que isso aconteceu. E o Mikhail tá na merda, assim. Aconteceu um monte de problema lá com a revista que ele tem, que é a Millennium, né? Uhum. Aí ele começa a investigar. E aí ele acaba descobrindo essa menina, Lisbeth Salander, que é uma investigadora particular também. Loucaça, assim, punk e tal. E os dois começam a investigar o possível assassinato. E a história gira em torno disso. É bem legal a história. E como eu tava falando quinta-feira com os meninos, geralmente a gente tem a tendência a gostar do original, né? Nesse caso, seria gostar mais do sueco. Só que como eu li o livro, pra mim, o americano dá de 10 a 0. É muito mais bem adaptado. Porque a história, apesar de ter esse assassinato, a história se foca, na verdade, no Mikhail e na Lisbeth Salander, entendeu? E o que o sueco fez foi, não, tipo, focar pra resolver o caso. Resolver o caso, beleza, todos pra casa. Mas, e o acho que foi o David Fincher, né, que dirige o americano, ele optou por focar justamente nesses dois. E aí, por isso que a história ficou muito mais, legal. Então, antes de contar pro Rafael, pra ele falar mal do Watchmen também, que ele tá pedindo permissão, só falando então, mas qual o tipo de motivação que move os personagens? Como que procede a história por aí? Quais são as diferenças aí do de um e de outro em questão de motivação? Você fala dos dois filmes, não? Sim. Então, bom, posso falar? Pode falar, Guilherme. Só eu falo com relação aos dois filmes, daí você entra comigo quando você já tem mais conhecimento do livro. O negócio é bem profissional, né? Porque a motivação do camarada lá, o Mikhail, pra resolver o caso, e não só que ele vai ser bem pago, mas também o industrial lá, ele prometeu informação sobre o cara, o outro industrial que sacaneou o Mikhail. Uhum. Então assim, vai poder não só ganhar bem, mas vai se livrar do processo que ele que tá avacalhando com a vida dele. A Lisbeth, pelo menos que pelo Lisbeth. vamos brasileirar então toscamente aqui. Ela foi contratada, quer dizer, a empresa dela foi contratada pelo industrial em si para investigar o background do Mikhail, para saber se ele era se a acusação, o processo dele era mesmo disso, ele era culpado, ele era inocente, e se, basicamente, se valeria a pena contratar esse cara. Daí ela continua na investigação, participando na investigação, porque ao longo das hackeadas dela, das informações que são trocadas, o Mikhail passa a conhecer essa mulher, né, a Lisbeth, e vê, pô, essa menina é muito foda, eu quero que ela trabalhe comigo pra ajudar a resolver o caso. E isso é uma coisa que me deixou pé da vida no sueco, porque eles mudam isso, né? No sueco. Muda em que sentido? No sueco, a Lisbeth, ela... parte dela ajudar o Mikhail, sabe? Ela que começa a mandar pra ele algumas informações sobre o caso, e aí ele vai recebendo aquilo, e uma hora ele acaba chegando nela. E assim, do filme americano e no livro, não é assim que acontece, sabe? É daquele jeito. Ele que vai atrás dela. Porque ele acaba descobrindo que ela investigou ele. E aí ele vê quanto que ela é fodona, porque ninguém conhece mais ele do que ela. Aí ele vai atrás dela pra... E o que convence ela é o fato de ele estar buscando um assassino de mulheres, né? Porque, tipo assim, mais à frente, assim, no segundo livro, você vê que ela já tem uma história com isso, entendeu? Até no próprio... No próprio primeiro livro já dá pra ter essa noção, né? Por causa do estupro que ela sofre e tal. Sim. Então, pra mim isso fica mais legal, porque é o personagem, sabe? A Lisbeth, ela não é uma menina que vai sair, ah, eu quero ajudar uma pessoa. Então, vou procurar aqui e vou dar um ajudinho pra esse Mikai. É, sou uma pessoa legal, sabe? Ela tá se fudendo pro mundo. Mas é aí que tá, é, beleza, tudo bem que talvez seja mais fiel ao personagem assim. Mas o que eu achei legal é dela ter feito isso, porque é muito de cultura hacker fazer uma coisa disso. Porque eu já vi casos, por exemplo, de... Eu tive um professor que ele estava estudando alguma coisa, ele falou alguma coisa sobre sistemas operacionais. Eu não sei exatamente qual sistema operacional que foi, algum bem obscuro, neutrino ou qualquer outro assim. E ele tinha uma palestra guardada no site dele. Quer dizer, nem no site dele, no HD dele. Mas ele falou de alguma coisa. E um maluco que mexia nesse sistema operacional viu dessa palestra, sei lá, hackeou e-mail dele, alguma coisa assim, pegou a palestra inteira, não só a sinopse, viu que tinha um erro, corrigiu e mandou pra ele: olha, eu entrei no seu computador e vi isso, toma aí corrigido, porque estava errado. Sabe? Isso é muito coisa de hacker, tipo, eu entro, eu pego, mas assim, hacker de verdade mesmo não tem problema de divulgar conhecimento, sabe? Aham. Uhum. Então, isso que, pelo menos os fodões são assim, então por isso que eu, pelo menos nesse aspecto, pode realmente não ter nada a ver com a personagem mesmo, mas em questão do fato dela ser uma hacker, eu achei assim, isso fez sentido. Mas sabe o que é, Palio? Ela não sabia que ele ia investigar a princípio. Ela só fez a investigação dele sobre o Mikael, entregou pro cara e assim, e beleza, foi a parte dela. Ela não sabia o que o cara ia fazer com aquilo, entendeu? Então como é que ela... Sabe, ela teria que ter se interessado muito pelo Mikael, logo de cara. Não é assim. É por isso que eu não curti. Faz sentido. E outra coisa também é que os personagens são todos, tirando a Lisbeth no sueco, todos cara de bunda, né? É, mas é por isso que realmente só são o Daniel Craig lá como carinha, realmente ele é mais competente, ele é mais legal assim como o protagonista. Mas a Lisbeth eu gostei mais do sueco porque ela é menos chamativa. Sei lá, ela é mais, sei lá, mais fechadona, outra meio punk, com cabelo pra cima, assim, sabe? Com sobrancelha tingida e tudo mais. Aparece... De hacker que essas pessoas têm, né? Porque parece ser uma pessoa mais chamativa. A Lisbeth do sueco, por mais que seja também alternativa, né? Cheia de couro e tudo mais, ela é mais fechadona, mais pra dentro, assim. Parece que o contrário dela, parece que não quer chamar atenção. Parece que tá... mais durona, assim, e... Mas nos dois, uma coisa que eu achei legal é uma cena de briga com ela, véio, que eu achei muito bacana. Porque a menina é fodona porque ela luta sujo, véio. Ela, tipo, usa o choque, usa tudo, assim, sei lá, se bobear, chuta no saco da pessoa, faz assim, faz a luta da maneira mais bruta possível, porque... Isso eu achei muito legal da personagem, que a gente pensa, mulherzinha, toda fresca, não pode lutar? Não, ela luta assim, bem selvagem mesmo. Ela é sem regras, né? Sem limites. É, justamente. É. Vai ficar pra mim, vou buscar alugar ele depois. Uhum. Faça isso, é bom. Eu diria até pra você ler o livro, cara. O livro é muito bom, se ele é rapidinho, sabe? Vou procurar. Só não procura agora porque eu vou começar a ler Excalibur. Agora o porra, é foda, cara! Falei porque eu sabia. Rafael, você tá aí? Ele voltou aí. Então, Rafael, já que você voltou, fala pra gente aí, o que você quer falar de Watchmen? Pera aí, deixa eu me contextualizar. Alguém falou bem do filme? Eu. O Guilherme falou bem. Puta que pariu. Você leu o HQ, Guilherme? Não. Ah, então, menos mal. Desculpado. Menos mal, cara. Tá, cara, o Watchmen, esse dia eu lembrei do negócio, cara, que eu vi um pôster. Tipo assim, no pôster do Watchmen tá tipo assim, do visionário diretor de 300. Cara, que bosta, cara. Cara, isso nojo. Por que que Zack Snyder é conhecido como visionário? Por causa do Smokion? Não sei, velho. Eu acho que a refilmagem dele da Madrugada dos Mortos parece que foi muito bem aceita. Eu não sei exatamente o que foi tão, tão incrível naquele filme, mas o pessoal aceitou muito bem. A crítica gostou muito. Mas eu não sei exatamente o que foi tão, tão legal. Dizem que é um bom filme de suspense, né? Eu não vi, não, mas. Eu vi, mas assim, é um filme de zumbi legal, mas sei lá por que foi tão interessante. Peraí, Fran, você tem medo de filme de terror, mas eu tenho medo de filme de suspense. Cara, é porque zumbi eu acho uma parada mais tranquila, assim. Sabe, tipo assim, não vai aparecer um zumbi do nada. Vampiro também, não vai aparecer um vampiro do nada, sabe? Mas fantasma pode estar por aí. É uma lógica que assim, não só funciona na minha cabeça. Assim, não tenta entender. Não, realmente, é. Essas coisas são pessoas. Que sim, por que, que o zumbi do Resident Evil 1 no jogo sai de dentro da armada e te ataca? Não sei, mas é complicado o zumbi, tipo assim, entrar lá em casa e se esconder no meu armário, e quando eu chegar, sabe, ele tá lá. É mais difícil, assim. Cara, isso aí tem a ver com. É muito pessoal, tem a ver com como o quanto a pessoa se consegue distanciar de um determinado evento. Por exemplo, eu já vi casos de pessoa que acha. Tem medo de coisa estilo Cloverfield, sabe? O monstro gigante. Uhum. Tem gente que acha isso aterrador. Ah, porque, isso eu acho uma idiotice. Mas às vezes é um trauma de infância da pessoa. Às vezes, sei lá, foi atacado por um cachorro, sei lá, por um bicho grande, sei lá. É tipo, às vezes é coisa assim, o quanto a pessoa consegue se distanciar daquilo. Às vezes uma coisa bate muito perto e dá um efeito mais assim, nossa, isso poderia acontecer. E outra coisa, mesmo que não seja lógico, e outras essas coisas que a pessoa consegue se distanciar do assunto e não sente nada. Meu problema é uma penada. Uma penada é uma sacanagem. O bicho aparece em tudo que é lugar e no espelho e. Ah, não. Dá merda. Não pode mexer com isso, não. Tá certo. Mas, Rafael, já que você chegou também por agora, fala pra gente aí mais alguma adaptação. O quê? Ah, cara, eu vou falar de Harry Potter, que tipo assim, foi o que me apresentou ao maravilhoso mundo da leitura. E que são filmes completamente cagados. Tirando um ou outro, são oito filmes completamente merda. Mas é aquela, como eu falei, tipo assim, Harry Potter é uma leitura, tipo assim, pra adolescente foda. Foi o que, tipo assim, comigo deu prazer em ler, tipo, pregar um livro de 700 páginas e ficar empolgado em ler, isso começou com Harry Potter. Tipo assim. Você conheceu o livro antes do filme? Não. Você conheceu o livro pelo filme? Sim. É igual as crônicas. Então, mas em que momento que você decidiu que o filme era ruim, então? No momento é que eu li o livro, cara. Saca? Eu vi o filme e falava assim, pô, é legal. Até que um dia, tipo assim, ó, minha mãe falou assim, ó, Rafael, escolhe um livro aí que você quer. Eu falei, quero esse. Ela me deu pra mim e eu li aí. Nunca mais, cara. Os filmes sumiram. Assim, é a mesma coisa assim. Os filmes não são tão ruim adaptados. No livro tem muito mais coisa, né? Ela esmiuça mais a história. Tipo assim, você começa a se importar com os personagens. Aí você quer mais mesmo saber da história. Aí no livro, como é um livro, né, cara? Dá pra ela contar bastante. Isso é legal, mas. Os filmes, sei lá, tirando o último, tipo assim, aquela batalha com o Voldemort é realmente muito mal feita. Não, caralho. Ou, sério, tipo assim, no último livro, cara, são mais de quase 200 páginas daquela batalha final. E, cara, você fica. Puta que pariu, a maior descrição de batalha ever, cara. É foda. São 200 páginas de puta que pariu. Cada página você explode a cabeça, foda. Aí chegou no filme. Aquilo boring, velho. Nossa, que coisa mal feita, cara. Tirando isso, as outras partes, tipo assim, as outras partes são legais. Do filme, o filme adaptou bem, tipo assim, até que adaptou. O problema meu, tipo, que eu tenho é que mesmo, tipo assim, porque isso é um filme, são 2 horas, tem como você colocar tudo. Então, o Harry Potter, eu assisti ele bem mais tarde que todo mundo, né? Já tinha passado um pouco da idade de acompanhar o Harry quando ele era criança. Só fui me interessar mesmo quando chegou lá pro quarto filme, quando eu vi que morria gente. Aí eu falei assim, poxa, se morri gente, então pode ser que seja bacana então. Deixa eu dar uma olhada aí. Mas. Cara, você é psicopata, cara. Você só gosta da parada quando as pessoas começam a morrer? Não, você acha que eu sou psicopata? No cast do Highlander, o Guilherme queria matar o parrótico do Highlander e entregar a cabeça dela numa caixa. Isso foi uma referência a Seven, por favor. Uma referência pop. Então tá bom. Quanto ao Harry Potter, eu não li livros, então assim, eu realmente não posso julgar. Eu considerei os filmes interessantes, né? À medida que foi ficando, o Harry foi ficando mais velho, os filmes foram ficando melhores, minha observação. Então não tenho muito o que falar, mas... Olha, eu talvez passar também um pouco da idade também, porque eu comecei a ler o primeiro livro, não gostei e parei, assim. Agora, nos filmes, assim, eu vejo um mérito, assim, do primeiro, assim, para sei lá, talvez para criança, alguma coisinha, porque é muito... Ah, tudo muito, muito encantamento, muita coisinha mágica acontecendo para todo é canto. Então, eu vejo um pouco de mérito nisso, de ser um filme muito bonito. A estética dele é muito agradável. Agora, de resto dos outros filmes, para mim foi tudo muito... O máximo que eu posso escrever é meh. Tipo, é qualquer coisa. Nada me empolgou, mas também nada eu falei, nossa, que coisa horrível. Sabe? Então pra mim foi tudo normal. Ah, e complementando que também achei a última cena de batalha uma coisa mais horrível. Aqueles magos, eles fazem um monte de coisa. Eles mudam de forma, eles mexem com o tempo, eles fazem um monte de coisa, teleportam, fazem um monte de coisa nos filmes inteiros, né? E naquela luta lá é um monte de tiro de varinha com alguma outra magia mais legalzinha, sabe? Podia ter feito uma coisa muito bacana. Um mago poderia ser transformado num grifo, o outro num dragão, o outro sei lá mais o quê. Podia ter sido muita coisa foda, mas foi não. Só tiro de varinha. Cara, você tá me dizendo pra mim que a batalha do Merlin com a Madame Mim da Disney é melhor do que a batalha final do Harry Potter? Cara, eu não tô lembrando disso, mas talvez sim. Porque ele faz tudo isso que você falou. Eles lutam e de repente se transformam em animais, e um animal derrota o outro se transforma em outro animal pra derrotar o outro, e depois eles voltam. Ué, isso é legal e muito arquetípico. Parece melhor. Claro que cara, eu não vi quando nada. Eu vi, então deve estar valorizando, né? Cara, qualquer coisa é melhor que aquela batalha final lá do filme. É uma bosta. Então, eu vi o primeiro e o segundo filme, eu acho. Achei uma merda. E para por aí, no conhecimento de Harry Potter, cara. Eu não li os livros, assim, talvez eu tivesse que ter lido. Mas esse universo, assim, de magia, e aí, complementando, né, quando entra capa e espada também, não me pega muito, tem que ser muito bom pra me pegar. Até a Guerra dos Tronos eu fiquei, sabe, bem... com bastante cisma de começar a ver por causa disso. Achava que ia ser só mais uma parada dessa, sabe? Leia os meus artigos sobre magia. Eu desenvolvo diversos tópicos sobre magia em livros de fantasia e tudo mais. Com exemplos. E com lógica. Tem sentido isso aí. Leia. Não, então, eu vou começar a ler, talvez eu me interesse. Eu tô brincando, que gosto é... Também gosto particular, também tem jeito de forçar. Eu acho que fica muito nessa coisa do heroísmo, sabe? Eu gosto mais de anti-heróis, eu gosto mais de uma coisa mais realista. E aí essas histórias geralmente ficam muito no... o escolhido e ele é um heróizinho e, sabe? Fica muito nisso. Então a magia do... Das crônicas de Gelo e Fogo é certinha pra você, então. Uhum, é a que eu curto. Uhum. Que mexe com política também, vai colocando várias paradas juntas, assim, ficando mais complexo, aí sim. Agora essa coisa. Corno também é nesse estilo. Mas como não tem magia? Nem tá. Nem. Não, você pode se considerar. Tem. Ah, cara, tem certas coisas. É claro, meu. É que nem eu falei, se não é pra você provar que tem magia hoje. E naquela época também não, tem coisa tipo assim, você não vê explicação lógica, mas é que nem, cara, magia você não dá pra provar hoje que tem e que não existe. Naquela época mesmo. Mas é que tá, aí você tá entrando no reino de crença, da crença popular. É, sim. Mas você tá falando de Corno? Tem. Então, porque a questão do Corno é o seguinte: no o que deixa a impressão muito forte de que não tem magia, né? Exceto um dos momentos do Merlin, dá spoiler. Dá spoiler aí. Qual que é exatamente o momento que tem dúvida? Tudo tem explicação lógica. A dúvida fica porque o Merlin tava em outra sala, né? Tava tudo pegando fogo e de repente acontece uma explosão, rompe a parede que eles estavam tentando abrir e o Merlin sai calmamente andando pela parede. Pode ter sido qualquer outra coisa, mas assim, dentro da sala, que eles já tinham um passo na sala antes, não tinha nada que o Merlin poderia ter usado para poder fazer a investida, a não ser o próprio fogo que já estava incendiando todo o local. Mas do fogo para surgir uma explosão, eles não tinham explicação, né? Ah, mas você sabe que existem... naquela época já existia coisas, componentes químicos que poderiam causar algum tipo de explosão. Sim, exatamente. É a questão, a gente tá vendo toda a história do passado pela visão do Dervel. E o Dervel, ele vai contar, ele é um gel. Na história do livro, ele já é um velho, sem uma mão, que tá dentro de uma igreja e tá escrevendo sobre o passado dele lá, coisas que ele viu. Então, assim, muita coisa dele foi coisa. Ele mesmo fala que, assim, é da lembrança dele. Uhum. E que aquilo poderia ter sido um pouco diferente. Sim, tem um momento é que em que eles também escapam, quando eles vão buscar o caldeirão, é que seria... Então, esse momento é foda, cara. Porque são dois momentos. Um momento em que o Merlin teria morrido, né, e ele volta à vida. Pode falar? Segundo a mulher do Dervel, tipo assim... Segundo a mulher do Dervel, e tipo assim, ele não tinha nem batimento mais. Ela... Uhum. Sentiu o boyfriend dele e não tinha nada, cara. É, mas de novo. Sim, ela tipo, o que ele fala é tipo assim: ela morreu acreditando que ele realmente, naquele momento, tinha sido morto. Tava morto. É porque aí que tá: em livros de fantasia mesmo, quando você tá falando que é fantasia, não existe dúvida se tem mágica ou não. Tem mágica, isso faz parte da construção do universo. O problema aí é exatamente como essa magia é usada. Ela pode ser misteriosa, ou ela pode ser concreta, pode ser matemática, ou pode ser whatever, mas não existe dúvida se existe magia, não, porque isso faz parte da construção do mundo. Existe um motivo para o autor colocar esse negócio com magia. Então, por isso que eu estou falando, nesse caso, não é um livro de fantasia, é uma ficção histórica contada do ponto de vista de pessoas que podem muito bem acreditar em magia. Sim. Mas uma coisa que eu acho irado nas crônicas é que no começo você tem essa dúvida, né? Se tem magia ou não. E aí, mas logo no começo, mais pra frente que você... Mas logo no começo, todo mundo esquece do prólogo, né? Todo mundo esquece do prólogo. No comecinho do primeiro episódio, eles enfrentam um zumbi logo de cara, né? Zumbis assim, ele enfrenta um monstro de gelo. Tanto no livro quanto no na série. Eles enfrentam um monstro. A primeira coisa é um monstro de gelo. Não, eu sei, mas eu digo assim, pra galera que tá lá, fica essa dúvida, entendeu? Ah, não, beleza. É assim, você sabe que existe. Porém, os personagens não entendem isso. Ah, né? Sim, aí tudo bem. É. Tudo bem. Porque eu tô falando que isso, eu já vi isso em outros livros também. Inclusive, já vi até um autor chamar isso, em homenagem ao Martin, do prólogo do Monstro de Gelo. Porque às vezes, por exemplo, você quer introduzir lentamente os elementos de uma história e quer também construir os personagens, armar a trama direito, mas você quer pegar o leitor logo de cara pra falar, olha, vai ter coisa massa velha aqui depois. Então você faz um prólogo com mágica, com explosão, com porradaria, pra falar, olha, esse livro tem porradaria, tem coisa mágica, você vai ter isso. Mas espere eu construir os personagens, as tramas e tudo mais, pra quando isso acontecer de vez, você se importa com esses caras. Sabe? Então essa é uma construção que eu já vi, não só no Martin, como também em outros autores também. Pra você ao mesmo tempo mostrar a magia e a ação e tudo mais, mas sem sacrificar o drama, a construção de personagem. Por isso que eu acho que tem uns pontos altos do Martin também. Ele faz a coisa massa velho sem sacrificar construção de personagem, drama pessoal e tudo mais. Mas, gente, já aproveitando então a questão do massa velho, falar de uma adaptação que pra mim é das mais fenomenais, eu conheci há pouco tempo, que é a adaptação do Samurai X. Ah, você falou, ainda não cheguei a ver, não. Só vi o desenho mesmo. Então, o Samurai X, ele teve duas adaptações, né? Ele é um mangá originalmente, e como todo mangá que funciona no Japão, vira anime logo em sequência, né? E a adaptação para anime, eu não posso falar muito, porque a única versão que eu vi foi a versão da Globo. que é aquela adaptação clássica do Globo, que passava de manhã, então não podia mostrar sangue, não podia mostrar nada. Então os personagens, na hora que ia dar um golpe de espada, cortava uma tela preta, aparecia um risco, um brilho, e depois voltava o personagem já caído, né? Então, por isso eu posso falar muito. Mas, com relação à última adaptação do filme, cara, espetacular. Porque Samurai X ou Rurouni Kenshin, o complicado dele é que, apesar de ser uma história de ficção criada pelo autor, ele tem muito embasamento histórico sobre eventos históricos do Japão daquela época da Revolução. Sim. E isso tudo tinha que ser costurado, e o filme conseguiu respeitar tanto a parte histórica quanto o mangá, né? E inclusive conseguiu fazer aceitável. Ele tirou muito dos exageros do mangá, porque apesar do mangá não ninguém ter poder especial, nada disso, mas eles colocavam alguma explicação científica por trás, e daí por diante o cara tinha liberdade pra fazer tudo que aquela explicação conseguisse colocar. Então, personagem que tem habilidade de hipnose instantânea e por aí vai, né? Ah, só eu lembro desse carinha. E foi muito bem costurado, os atores muito bem feitos. E aí que a gente percebe realmente numa adaptação quando tem um carinho do cara que tá fazendo. Ah, sim, certo. Né, com relação a tudo que está sendo construído. Ele teve cuidado, por exemplo, um dos personagens, que é o Hajime Saito, então falando logo, ele é um personagem que ele veio da Revolução, só que ele estava do lado que perdeu. Sim. Ele era um grande general, um grande comandante, e quando ele perdeu, ele foi para o lado vencedor, ele mudou de lado, fez parte da polícia especial do governo reformado. E quando Sim. ele fez isso, ele falou, eu posso mudar, mas o meu nome, Hajime Saito, vai ficar junto com toda a história que eu deixei para trás. Só ele mudou o nome dele para Goro Fujita. Uhum. Só que no mangá isso passa quase despercebido, porque como o Kenshin conhecia ele como Hajime Saito, então, dentro do círculo de personagens que a gente observa, ele sempre é citado como a gente aceitou. Dentro do mangá. E eu só me lembro do cara como. Até pronunciando como Saito. Pelo menos na tradução que eu vi, só falava Saito. Saito. É Japão. É. Mas o não sei. Eu li o mangá e não vi o desenho muito, então eu fico com a tradução de adolescente, que é Saito. Mas o. Pode até ser, né? Não sei, né? Não sei como é que é a pronúncia desse trem. Mas o Hajime, ele, durante todo o ciclo do mangá, ele tá sempre em contato com personagens do passado dele. Tanto o Kenshin, mais tarde o Shishio e os vassalos do Shishio, sempre conhecem ele como o antigo comandante do exército. Porém, quando ele conversava com algum político, alguma coisa, ele deveria ter ser nomeado como o novo nome dele. Sim. E aí, no filme, eles têm esse cuidado de o Kenshin referir a ele, os colegas do exército dele referir a ele como o Hajime Saito, e quando ele vai ter uma conversa com um político importante do filme, que aparece, ele é lembrado como o Goro Fujita. Ok. E no filme, exatamente que trecho que ele adapta uma parte do mangá, é uma outra história diferente, qual que é, ele faz o que com a história? Então, assim? No filme, ele começa mostrando o passado do Kenshin, e também foi muito bacana o jeito que eles fizeram, porque ao invés de fazer semelhante ao que foi feito tanto no mangá quanto no desenho, que é mostrar o andarilho chegando, e depois você vai entendendo quem é que Darilho e tudo, e vai explicando tudo isso simplesmente por falas, eles vão mostrando toda a transformação do Kenshin, né, nas três fases da vida dele. Onde mostra primeiramente Sim. o passado dele, o final da guerra, né, a última batalha que teve, quando o novo governo ganhou. Mostra ele como andarilho, uhum. o certo momento da vida dele. E ele conhecendo a Kaoru, que foi a pessoa que mudou a vida dele novamente. E ele observando todo o estilo de vida Sim. da Kaoru, estilo de Kendo, que ela tinha aprendido com o pai dela, E quando então ele decide não ser mais um andarilho. Sim. E eles mostram toda essa transformação pela qual ele passa, mostrando por que, que ele deixou de ser Battousai, aquele Battousai, por que, que ele deixou de ser andarilho, mostra todo esse progresso dele, exatamente mostrando as partes da história pontuais. Tem aquela lâmina invertida? Ele pega a espada com a lâmina invertida em algum momento? Sim, o personagem a todo momento tá com a espada de lâmina invertida. A espada comum só é usada no primeiro cena do filme. Sim. Uhum. Mas assim, a parte com a Kaoru, porque o que eu me lembro do que eu vi o mangá é basicamente da Kaoru pra frente e o resto é só o quê? Flashback, citação e tudo mais. Esse momento. No mangá, eles fazem parte da Kaoru pra frente. E quando chega bem lá pra frente, depois do Shishio, eles retornam pro passado dele. Ah, sim. No anime nem chegou a fazer isso, mais no mangá mesmo. Sim. Que ele vai conhecer o irmão da mulher porque ele tinha se apaixonado. Né? Que foi um dos motivos da mudança dele. No filme, ele vai mostrando isso por meio de flashback mesmo. E chega em algum momento e aquilo recorda ele e ele volta, estilo Highlander. Sim, mas eu tô falando só no sentido, a parte, o presente dele, o arco dele com a Kaoru, vai até que tem algum vilão, qual que é o problema que ele tá enfrentando? O problema que ele tá enfrentando é o primeiro arco da história mesmo, mas quando ele enfrenta o comerciante de ópio. Sei, não, mas eu sei mais ou menos do que se trata. Mas é quando ele enfrenta o comerciante de ópio, e nesse momento que ele enfrenta o comerciante de ópio, onde ele encontra o cara que se passava por ele, né? Que tava adotando o nome de Battousai. Mas eles misturam mais um pouco, no mangá é um pouco mais separado essas partes, e no filme foi mais junto. Isso pra poder manter a coesão. Mas foi muito respeitado toda a história. Ah, então beleza então. Então, galera, a gente tava falando de Kenshin até agora. Mas retomando então, galera, passando para a parte final, falar daquelas adaptações que a gente nunca quer ver, ou que a gente pensa em ver, queria que fosse adaptado. Então, começando pela parte boa, que a gente queria ser adaptado, Guilherme, fala alguma aí que você quer ver. Rapidinho, a gente não vai falar mal de Crepúsculo, não? Ah, você quer. Você quer falar mal de Crepúsculo? Então... É uma adaptação. Eu já tinha esquecido. Ah, é, justamente. Eu tinha esquecido que isso existia. Obrigado por me lembrar. Não, passa reto. Não, Rafael, você é um cara. Não, então. Que porra, gente. Você tem que me lembrar que eu li essa porra. Você leu. Então, tem que estar me lembrando disso, mas não consigo. Não, mas então fala. Momento Crepúsculo com Fran. Diga pra gente. Eu não vi nada de. Eu vi o primeiro filme pra dizer que eu vi quando passou na Globo, que era todo cortado mesmo, e eu achei ruim. Mesmo cortado. Fran, derrame seu ódio. Fala sobre pra gente, Crepúsculo. Fran. Crepúsculo. Sobre o que você quer falar? Ah, o mesmo de sempre. Que é horrível, que é uma bosta. Que trata, tipo assim, as mulheres voltando pra Idade Média. E é isso. Acho que o problema dele, pelo menos no filme, né? O problema central, porque a crítica geral é porque filme, sei lá, filme de menininha, whatever. Isso aí não é exatamente o problema. O problema é protagonista é uma droga, né? É uma droga. Isso, você pode ter coisas de menininha que são legais. Uhum. Vou dar um exemplo. Aquela série New Girl. Não sei se vocês já ouviram falar. Já ouvi falar, sim. É de menininha, mas é legal. É bacana, protagonista... É carismática, sabe? E não tem nada disso no Crepúsculo. A ideia é só você, tipo assim, passar que se você for uma idiota que não sabe nada, que não é mais bonita, que não é mais legal, que ninguém se interessa, mesmo assim vai aparecer um príncipe encantado que vai te amar eternamente. Essa é a ideia básica, assim. Sim, posso estar enganado, mas aquele jogo dourado parece que. Na adaptação que tentaram transformar ele em Crepúsculo, né? Mas ficou bom, não ficou Crepúsculo. Eu realmente posso dizer que não ficou Crepúsculo. Porque uma distinção básica que eu faço disso, pelo menos na realização do filme, porque o filme ele mostra assim, a Bella do Crepúsculo, ela Ela acaba de chegar lá numa cidade nova e ela imediatamente é popular. Tem um monte de amiguinhos em volta dela. E também falam, eu acho, isso aí eu nem vi se tem no filme, mas falam, acho que já vi em alguma descrição falando, que ela também é uma das melhores da sala. Sendo que nunca mostra que ela tem algum interesse por estudo ou que ela é estudiosa, sabe? Então, claro, tipo, ela fica caçando vampiro e lobisomem o tempo todo, como é que ela vai estudar? Não, exato, cara? Então, tipo, ela é assim, tipo, escreve ou diz pra gente que ela é carismática e inteligente, ou seja, o fato dela ser popular e ter boas notas, não mostra isso. Esse é o problema. Não mostra ela sendo carismática, não mostra ela sendo inteligente. Agora, no Jogos Vorazes, uma das primeiras cenas com a menina, com a Katniss, que é a protagonista, mostra ela sendo competente. Mostra ela caçando, mostra que ela é a espinha dorsal da família dela, ela que sustenta todo mundo. Isso é a diferença crucial, porque mostra que ela é uma personagem forte mesmo. Ela merece ser uma protagonista. Enquanto a outra, não. É uma qualquer que alguém falou que ela é especial e tem que acreditar nisso. Acho que essa que é a diferença mais gritante. Interessante. Mas eu não li, só vi o filme também do Jogos Vorazes. Mas a história também não se foca no romancezinho dela, sabe? É. Uhum. A história vai muito além, tem até um pouco de crítica social. E no Crepúsculo não, é só a menina sendo bajulada por dois caras. Mas era isso que eu queria falar. O Rafael não vai confessar que ele leu todos os livros mesmo. Então, ah, a gente pode Deus seguir Deus. Em frente. Pega o barco. Mas, Rafael, qual é a diferença entre o filme e o livro do Crepúsculo? Eu não sei, eu não vi o filme, você tá maluco, cara. Merda, só. Uma vez eu bastante, né? Tá me tirando que eu vi a merda duas vezes. Mas então. Gente, mas voltando então. A gente falar agora daquelas adaptações que a gente quer ver, queria em breve, que a gente queria que alguém fizesse, começando pelo Rafael. Eu não quero que adapte as coisas que eu gosto. Nem Star Wars, porque era assim, tipo, o Star Wars, eu acho que o tá dando seu olhando o Rafael. E uma das hipóteses que ainda tem é que a continuação da franquia seja a ação do universo expandido. Ah, eu não acho nada, cara. Eu acho Star Wars legal, mas pra mim é foda-se. Se não existisse ou existisse, pra mim não faz diferença. Ok. Ok, moving on. Mas Guilherme, alguma coisa que você queria ver adaptada? Cara, eu sou. Assim, eu duvido que vai acontecer, mas eu gosto muito do. Já. Quem já viu o blog já deve ter sacado. Eu gosto muito do Brandon Sanderson, né? Sim. E tem dois livros que eu vi que eu acho que eu gostaria de ver adaptado para filme, mas particularmente um, que é o Mistborn de Eloy of Law. É um livro, dos livros dele, é um livro um pouco mais curto, né? Então seria mais fácil de adaptar para um filme. Mas também que eu acho ele muito legal porque é basicamente uma civilização um pouquinho steampunk, não necessariamente steampunk, mas um pouquinho tecnologia, nível tecnológico, basicamente dos 1800 por aí. Contém, tipo, tem armas, tem tudo mais, e com poderes mágicos. Isso que é legal, porque grande maioria da fantasia que a gente tem por aí é só fantasia medieval, sabe? Tem magos e espadas. Aí você tem poderes mágicos no meio de pessoal trocando tiro e tudo mais. E os poderes mágicos são bem assim semelhantes a poder de super-herói mesmo. Um carinha tem uma coisa parecida com telecinese, outro carinha tem uma coisa parecida com super-força. Mas tem também um extra também que, ao contrário de grande maioria, ele trabalha com muita lógica. O limite e as possibilidades de cada poder. Ele trabalha como é que a pessoa usa, como é que gasta, como é que faz tudo. Então, o uso de poderes nunca é gratuito, sabe? Nunca é Deus Ex Machina, sabe? Um cara super poderoso simplesmente resolvendo tudo. Então, as batalhas, pelo menos a descrição das batalhas, ficam sendo muito interessantes por causa disso. Porque o cara tem que ter um planejamento todo pra conseguir usar o poder dele direito, senão ele vai se ferrar. Então, nesse aspecto, eu acho que daria um filme muito impressionante, sabe? De tiroteio com os caras pulando e usando poderes mágicos uns em cima dos outros. E também, sem ser tão exagerado como seria um filme o próprio filme dos Vingadores, por exemplo. O que você acha que dificilmente seria adaptado? Que eu acho que o Brandon Sanderson não é tão famoso ainda, né? Pelo menos nunca vi nada semelhante. Nunca vi nenhuma notícia. Ah, daquilo pode ser um filme, sabe? É, mas acho que vai demorar um pouco, mas tá começando a vir a onda do steampunk, né? Então. É, não sei. Acho que talvez porque já acabou de ser traduzido Elantris pra português, né? Que é acho que é o primeiro livro dele. Acho que se ele ganhar mais fama internacional, eu acho que aí poderia ter alguma coisa. Mas eu acho que o cara tem uma fama nos Estados Unidos, mas ele não é tanto assim pra garantir um filme. Poxa, bacana. E Fran, a gente então, alguma adaptação de qualquer coisa que você queria ver? Então, eu queria ver uma adaptação. E aí os otakus agora, né, vão me execrar, uma adaptação decente do Death Note, que eu acho uma premissa muito legal, só que ficou com essa carga, assim, sabe, de anime, que anime tem umas coisas meio, né, meio idiotinhas, assim. Tô com medo de falar isso. Fale. Olha, aqui não tem nada. Não, pode falar. Anime é uma bosta. Pode falar. Anime é uma bosta. Anime é uma bosta. Falar bem do Kenshin. Olha lá que eu vou falar. Não, mas. Não, beleza. Tem coisa boa e tem coisa ruim, né? Então, e eu achei uma ideia muito foda do livro da morte. Escrever um livro do cara e a dinâmica entre o L e o carinha lá, que eu esqueci o nome. Tudo isso eu acho muito, muito legal, assim, no começo do anime, eu não li, né, só vi o anime. Fica bem bacana, mas aí depois descamba pra uma coisa muito infantil. Exatamente. Eu acho, aí por isso que eu queria uma adaptação, assim, ocidental mesmo, falar com todas as letras, né. Mas teve adaptações, né, teve algum live action dele? Teve, mas eu não tive nem coragem de ver, porque só vendo imagens assim eu já vi que era tosqueira, sabe? Sim. E colocaram aquele demônio lá. O Ryuko? E isso, colocaram ele, parece um boneco de massinha. Sim. Tão mal feito. Top roxo. Se bobear, né? Mas. Isso que eu até achei legal, por exemplo, Death Note, a premissa dele eu realmente acho legal, eu acho que descambou mais pro meio assim, também, mas assim, porque é aquela coisa, é um artefato, o Death Note em si, né, é um artefato poderoso, né, mas ele é extremamente restrito no seu uso, então boa parte, ele acaba sendo uma peça de um jogo entre os dois caras, né? Então um cara tem que testar os limites do poder do outro para descobrir o que ele pode fazer, e o outro tem que descobrir maneiras diferentes de usar o poder para não ser pego. Então essa mecânica eu achei muito legal no anime. E a própria tipo questão ética, né? Porque o cara começa fazendo uma coisa que muita gente faria, que é matar assassinos. Sim. E aí ele vai descambando pra matar quem estiver no caminho dele, sabe? Isso é muito bacana. É bacana também. Olha só, já aproveitando, já que uma coisa que eu queria ver, e ao mesmo tempo eu fico muito pé atrás se algum dia eu ouvir falar, são as próprias crônicas de Arthur, do Cornwell, que não tem ainda nenhuma adaptação, né? Pelo menos que eu conheça. E caso seja feito, eu vou achar primeiro. Vai ser uma bosta. Não, primeiro, cara, pode ser que seja, né? Mas aquela questão assim. Pode ser, não. Vai ser uma bosta. Por melhor que seja feito, tá na minha coleção de livro favorito, então eu fico vou ficar igual o Rafael, provavelmente, pensando aí, não, vai ser uma bosta, vai pegar aquilo que eu acho maneiro. Mas. Que se. Um trabalho do caramba pra equipe que fosse construir todo o cenário, Ia ser sim. Ia ser quem estiver trabalhando dentro do projeto, provavelmente vai achar muito bacana, vai divertir muito. Mas eu fico muito medo do resultado final. Principalmente pela dificuldade de você conseguir não só criar um clima medieval, que isso aí, o HBO, por exemplo, mostrou como dá pra fazer tudo de uma forma bacana, mas como você colocar a quantidade de coisas e crendices e coisas que eles fazem durante o livro, e isso aí tá muito além do que a gente já tá acostumado. Por exemplo, cuspir pra eles é um fato normal. Toda vez que ele acha que tem algum mau espírito, toda vez que ele acha que alguma coisa pode fazer mal pra ele, ele cospe, toca a ponta da espada, esfrega o ossinho e por aí vai. No livro, tá muito bacana. Se fizer mal feito no seriado, pode estragar tudo, né? Imagina toda hora. Alguém falar alguma coisa, todo mundo cospe e vira e bate. Fica cômico. Vai parecer que a gente tá na China, né? E esse tipo de coisa pra mim pode estragar, né? Apesar que é o que eu tô falando, quem tá participando do projeto deve achar muito bacana. E a outra coisa também que sofre uma adaptação pra mim do né, de boa parte das obras do Corno, mas principalmente das Crônicas de Arthur, é porque ele vai contra a maioria das lendas que tem sobre o Arthur, né? Quantidade de pessoa que não conhece a obra, que vai estar reclamando sobre o andar, a caminhada, as coisas, deve ser gigantesca no momento que lançasse. No momento que tem que descobrir isso, que Lancelot é um escroto, covarde, né? Filha da puta. Exatamente. Que comparado a todo mundo tem Lancelot como se fosse um grande cavaleiro, né? Esse tipo de coisa aí ia ter. Provavelmente ter algum tipo de confusão relacionada a isso. Mas, já que eu já comecei a falar daquilo que provavelmente vou ficar com muito medo do resultado, Rafael, fala pra gente aí uma adaptação que você odiaria dentre as várias que você odeia. Tá, qualquer coisa que eu goste, eu odiaria a adaptação. Mas Red Dead Redemption, eu odiaria mais do que qualquer outra coisa, cara. Cara, mas Red Dead... Tem como dar esse negócio? Porque a história é tão fechada no jogo que eu acho que tampa. Tira a necessidade de fazer uma adaptação, né? Sim, cara, mas se alguém quiser um dia fazer um filme de western, de tirinho, whatever, tem como, velho. Ou, nunca subestime a capacidade de fazer merda da indústria hollywoodiana, cara. É o Jonah Hex. Se quiser fazer né? merda. É, nossa. Não. Pra quê? Pra quê, Mariana Rex? Ô, cara, mas se Tarantino fizesse okay, adaptação véio. De Red Dead, eu veria. Não, não, não. Não, não. Red Dead não. Faz qualquer outra coisa. Qualquer outra não coisa. Não importa, cara. Não mexe com Red Dead, velho. Faz qualquer outra bosta. Cria uma coisa nova. Mas, assim, não mexe com Red Dead, por favor, mundo. É só isso que eu peço. Vai fazer qualquer outra coisa. Pode foder com qualquer outra coisa que eu gosto. Mesmo Red Dead. Tá certo, então. Guilherme, você. Uma que eu não gostaria de ver é uma adaptação de Mass Effect, que é um jogo. O Mass Effect é foda, hein? Então, eu acho, mas ele é foda. Assim, meu problema não é adaptar uma coisa a coisa ser foda ou não. Meu problema é que tentar adaptar o Mass Effect é. Você vai simplesmente tirar toda a coisa que é interessante dele. Que é a interação calma e ao seu próprio passo com aquele mundo, você absorver todas as partes daquele mundo, você vai arrancar aquilo fora e vai deixar só um filme de ação sci-fi genérico. Porque a premissa... Vai virar um filme de guerra, né? Vai virar um filme de guerra interespacial. Aquela coisa, se você observar os elementos que constrói aquele mundo, por bem construído que seja, você vai encontrar, isso aqui é parecido com Star Wars, isso aqui é parecido com Babylon 5, isso aqui é whatever, véio. São ideias que já foram adaptadas antes. Adaptar Mass Effect pro cinema não ia acrescentar nada pra franquia, só ia poder tirar, que é aquela coisa de que como você, quando você tá jogando, você interage no seu próprio passo com cada aspecto daquele mundo que você acha interessante. E você se envolve no seu próprio passo. Isso é legal. Agora, se você pegar tudo, tirar aquilo tudo e fazer uma historinha genérica, de sci-fi pra apresentar pro cinema, você só vai tirar, você não vai acrescentar nada de novo naquele trem. Então por isso que eu acho que assim, não precisaria ter, só se fizesse, a probabilidade de sair ruim é muito alta. Eu entendo, é meio que fazer a volta, né? Porque as referências, tanto desse quanto do próprio Red Dead Redemption, são referências cinematográficas. E aí exatamente. Você tem um jogo foda em cima disso. Aí você voltar com aquilo pro cinema, com certeza teria perdas mesmo. É que nem o filme do Mortal Kombat. O Mortal Kombat, o jogo, ele foi baseado em tosqueira de filmes de ação dos anos 80. Essa foi a inspiração pra ele. Então, tipo, você tira uma coisa que se inspirou de galhofa dos anos 80 pra depois fazer transformar de filmes dos anos 80 pra depois realimentar e fazer um filme de novo. Você perde alguma coisa aí. Você pega só... Então, fica meio perdido, né? É, não, você pega só os elementos do que fazem o jogo, não sabe? O personagem, ou Sub-Zero, ou sei lá o quê, e perde a essência que fazia aquela coisa ser legal, que é a galhofada. Seria legal um filme do Mortal Kombat? Se fosse como o jogo, absurdamente violento, mas violento de comédia, sabe? Pessoas explodindo e tudo mais, aquela coisa. Isso poderia ficar um pouquinho mais legal. Não ficaria bom, mas ficaria mais legal do que o filme que foi feito. Perde a essência, sabe? Mantém a forma, mas perde a alma do negócio. Pois é. Mas, então, Fran, diga pra gente uma adaptação que você não iria querer ver. Então, tem uma adaptação que não é, na verdade, é Old Boy, né? Old Boy foi adaptado de uma HQ. Eu não li HQ, mas assim, o filme é muito foda. E estão pensando... Não, mas isso não era pra falar pra coisas que você queria ver adaptado? Então, calma, vou chegar lá. Ah, sim, nada. Calma, Guilherme, só piranha. Calma, pressado, só piranha. Desculpa. Então, a galera de Hollywood não consegue ler legenda, né? Americano não consegue ler legenda. Então eles estão querendo fazer um filme do Old Boy, sabe? Adaptar o que já foi adaptado. E eu tô com muito medo, porque eu tenho certeza que vai ser uma merda muito inacreditável. Porque, assim, o filme, ele é muito violento, sabe? Entra-se naquela Sim. categoria de filmes adaptados de outros filmes, né? Uhum. E, com certeza, isso ia se perder, sabe? Tipo, o filme tem tudo. Tem estupro, tem incesto, tem de tudo. E a história é muito maneira. E eu acho que isso tudo vai se perder quando for passar pra Hollywood, sabe? Não vai ficar igual. Não é sempre que você tem um David Fincher, sabe, no projeto, assim... fazer alguma coisa boa, então eu acho que vai ficar uma merda, eu não quero ver. Eu espero que todos os envolvidos, sei lá, morram. Mas uma das coisas que essa questão de adaptação da adaptação é exatamente isso, né? Porque o camarada que assume o projeto, ele vai tentar trazer alguma coisa que seja nova, ao mesmo tempo ele vai tentar trazer pro mundo, do público-alvo dele, e aí começa o problema pra mim. Que ele começa a ficar pensando no qual é meu público-alvo, eu atingi meu público-alvo, e isso tudo aí vai mudar o conceito da obra a ponto de muitas vezes perder o próprio produto que ele queria, no final. Sabe o que é palio? Hollywood tá nessa onda de fazer filme pra família, entendeu? Então eles não vão colocar coisas muito pesadas. Eu acho que eles não vão colocar. Então vai perder a essência do filme. Vai virar uma adaptação, assim, for dummies. Não, mas os filmes de Hollywood hoje em dia estão caindo muito nisso, né? Vamos deixar tudo escadinho pra todo mundo entender e ninguém querer entrar com o processo depois. Isso. Isso é outra coisa, porque o filme deixa várias coisas no ar e você vai imaginando, sabe? Não vai rolar, né? Vai ser tudo... Se bobear, vou colocar um narrador. Explicando, olha, ele ficou tantos meses preso, não sei o que, não sei o que, vai ficar de jeito. 3 meses depois. É, americano deve ser muito burro, né? É a única explicação, velho. Mas, gente, é isso. Alguém tem mais alguma consideração pra fazer? Nossa convidada, últimas palavras então pra Fran. Últimas. Sério isso? Tá. Eu não quero uma adaptação de Sandman mal feita, mas eu quero um cast de Sandman. Fica a dica. Porque às vezes ele vai só me chamar fã de novo pra ter alguém pra conversar com o Nan, né? Não, é. Ou vocês criarem vergonha da cara de lerem a maldita HQ. Todo mundo tem que ler pra poder conversar. É isso aí, gente. Tem que ler porque a Sandman tem que ler. Okidoki. Mas beleza então. Então, tem mais considerações, gente. Até a próxima então. Até!